Bem, Timothy, você viu tudo o que mostramos, passado e presente. Vislumbrou mundos que encostam no seu. Viu o início e fim de tudo. Agora, a decisão é sua. Se decidir pela magia, jamais poderá voltar à vida antiga. Será mais excitante, porém menos confiável. Uma vez na trilha da magia, não haverá retorno. Ou poderá optar pelo caminho da ciência e ter uma vida e morte normal e mais segura. A escolha é sua. Da derrota. Olá, Jagunçada Mística. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, mais um podcast com produção do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá você escuta todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Sete Jagunços Comenta, além de reviews, colunas e muito mais. Nos siga também no Twitter, Instagram e Facebook, @artefinalhq. No início dos anos 90, quando a DC Comics decidiu estruturar seu panteão de personagens sobrenaturais, surgiu a ideia da minissérie Os Livros da Magia. O projeto original seria escrito por J.M. DeMatteis e seria uma HQ em prosa com ilustrações de John D. Muth, Kent Williams, Dave McKean e outros. Porém, forças ocultas, ou mesmo o destino, não um mago ou perpétuo, mudaram todo o projeto inicial. E, para o bem ou para o mal, um outro autor assumiu o projeto. E é sobre essa mini, escrita por Neil Gaiman e ilustrada por diversos artistas consagrados, que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão, depois de longo e tenebroso inverno, Dãozinho. Sim, salambi, amigos. Luigi. Quem não esqueça meu nome? Primeira regra da magia, nunca deixe ninguém saber seu nome verdadeiro. Nomes têm poder. O nome verdadeiro do Luigi é Yuri. Reginaldo. Opa, se o convidado estiver por aí, mova o copo. E já que o Reginaldo anunciou, nosso convidado especial, jornalista, fã de quadrinhos e tradutor, que entre tantas outras obras, traduziu a versão de Livros da Magia lançada pela Panini em 2013, Érico Assis. E aí, gente, eu não tenho nenhuma frase bonitinha pra falar. Obrigado pelo convite. Valeu, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite, apesar de forças ocultas estarem trabalhando para que esse podcast não acontecesse, mas vencemos, já diria o outro. Estamos aí. Não sai daí que no próximo bloco vamos acompanhar Tim Hunter na sua jornada pelo lado místico do universo DC. Meu nome é John Constantine. Eu sou aquele que ataca das sombras com um sobretudo e arrogância. Eu irei expulsar os seus demônios. Eu vou cuspir e chutar a bunda deles quando caírem. Eu sigo meu caminho sozinho. Porque sejamos sinceros. Quem seria louco bastante para andar comigo? Vamos começar nosso papo tentando contextualizar um pouco sobre o que era o universo místico da DC na época da publicação da Mini, né? Fala um pouquinho desse lado místico dos quadrinhos DC, Regi. O começo da era de ouro dos heróis mesmo, vamos dizer, o paradigma era místico, né? A maioria, assim, das origens dos heróis, eles tinham uma origem mística. Se a gente for tentar resgatar aí um dos primeiros heróis místicos, você pensa logo no Mandrake, que é até engraçado aí, dando uma pesquisada, eu não sabia que existiu um mágico Mandrake mesmo, né? Chama Leão Mandrake, uma coisa assim. O personagem dos quadrinhos foi inspirado nele, inclusive com o bigodinho, a vestimenta, né? Mas a partir desse, vamos dizer, desse arquétipo assim, do mágico de palco, assim, do prestidigitador, foram surgindo outros heróis, né? Que tinham na sua origem o misticismo. Né? Até alguns que a gente assim hoje já não associa tanto, como o caso do Gavião Negro, por exemplo. Mas no começo, sim, a DC, vamos dizer assim, ela teve aí, não posso dizer que a maioria, mas ela teve um bom número de heróis místicos, né? Que você relaciona. Doutor Oculto é uma criação do Sigel e do Shuster, primeiro que o Super-Homem, né? Mas tem o Spectre também, tem o Vingador Fantasma também, que é um herói dessa época, o Zatara, que nada mais é do que o Mandrake, vamos dizer assim, da DC, né? Então, a origem, vamos dizer assim, antes da Era de Prata, grande parte dos heróis tinha uma origem mística, né? Que era até relacionado ao início do século XX, aquela questão espiritualista, então sessão espírita estava em alta, o Egito era a bola da vez, né? Então tinha tudo isso relacionado, né? Isso daí acabou refletindo nos quadrinhos, né? Nas origens dos heróis. Eu pesquisei aqui rapidinho, o Doutor Oculto veio antes do Superman mesmo, tá? Ele é de 35, ele saiu pela primeira vez na revista New Fan Comics, número 6. Que é incrível, né? Porque o Zatara, ele que saiu em Action Comics 1. Sai primeiro, mas quem pegou fama foi a filha, né? Ele teve um relativo sucesso, sim, na Era de Ouro. Não era um dos personagens mais populares, o Espectro, vamos dizer, dessa leva aí mística, ele era quase um dos mais populares, assim, né? Mas ele teve, sim, ele era um personagem bem conhecido, né? Acho que até mais do que o Doutor Oculto, né? Quer dizer, aqui, realmente, a Zatanna, ela, atualmente, ela é muito mais conhecida, né? Mas o Zatara também era um personagem relativamente popular. Como era que estava o universo místico no momento da publicação da Mini, Regi? Tava tudo bem polarizado, né? Entre aquelas entidades, os Senhores da Ordem e os Lordes do Caos. Você acha que estava restrito a maneira como estava sendo abordado o universo na época antes da Mini? Teve a Era de Prata, que os personagens foram reformulados com uma origem mais científica, né? Por exemplo, o Lanterna Verde, ele deixou de ter a lanterna mística e passou a ser policial intergaláctico. O Gavião Negro era também um alienígena, né? Do planeta Thanagar. Quer dizer, já teve já uma mudança na Era de Prata. Mais recente, aí vamos dizer, na época da crise, quem começou essa revitalização foi o Alan Moore, não tem jeito, cara. Assim, quem começou a aproveitar isso daí, mexeu aí nos baús da DC com o Monstro do Pântano, né? A primeira viagem que ele faz, assim, pelas dimensões, né? E depois com o Gótico Americano, que vai ser quase um tá-in da crise, você reviu todos esses personagens, né? Aí realmente aparece o Zatara, aparece o Sargon, aparece o Espectro, o Vingador Fantasma, né? Aparece o Desafiador, que é mais recente. Então, vamos dizer, eles apareceram aí uma primeira vez, né? Depois da crise é que aconteceu isso que a gente fala, né? Essa polarização de caos e ordem que passou a ser uma temática martelada, assim, né? Sempre. Rapina e Columba, que nem tinham muito a ver com isso, acabaram se relacionando com essa questão. O Senhor Destino teve um direcionamento mais forte para isso, né? Para a questão do caos e da ordem. Até muitos personagens, assim, acabaram tendo, do mesmo jeito que o Monstro do Pântano era o elemental da Terra, nuclear virando o elemental do fogo. Começou a ter um revival, vai, vamos chamar assim. Tava nesse cenário aí na época de Livros da Magia. Eu lembro de ler essas Senhor Destino e outras coisas assim que puxava mesmo pra essa coisa do caos da ordem. Era bem interessante, assim. O Senhor Destino, ele já era um personagem que abordava isso, sim, mas não da forma como vieram a mostrar, né? Que os extremos eram errados, né? Tanto o caos era errado estado, quanto a ordem completa também era estagnação, também não era correta, né? O Senhor Destino é bem legal, cara. A gente, por acaso, nós estamos relendo aí por uma outra pauta e ele, assim, as histórias dele aborda exatamente esse período que nós estamos falando e, puta, cara, é um barato, assim. Você vê que é um material rico, né? Coerente e parecia ser, assim, a tônica da DC na época. Eu não sei se foi ele mesmo, o Demates, né, no Senhor Destino, que lançou isso, porque eu lembro de ser bem pesado esse negócio do Caos da Ordem naquela minissérie desenhada pelo Giffen, se não me engano. E sim, sim. Depois o Demates fez a série que era um pouquinho mais cômica, né, com o Senhor Destino também. É engraçado, né, que a minissérie é pesada. Né? Pesadíssima, sim. Sim, sim, ela tem temas pesados, ela é graficamente pesada, ela não é um traço limpo, assim, ele é, não é o Giffen da Legião, da Saga das Trevas Eternas, é um Giffen com traço bem mais solto, sombrio, né. Ele tá desenhando que nem o José Munhoz, né, aquele espanhol famoso, né? O texto também é pesado, cara. É bem pesado. Que é até engraçado que a hora que ela vira a série regular, ela muda de figura, assim. Ela vira outra coisa, né? Ela ainda tem um certo peso, mas aí tem o humor que o Demates já tava fazendo na Liga, né? Eu acho interessantíssimo isso. Que eu fico pensando, como que seria os livros da magia pelo Demates, cara? Seria uma coisa mais pesada? Não sei dizer, cara. Nesse pós-crise, o Demates estava pesando muito a mão, né? Até na minissérie do Ajax, do pós-crise, que é dele também, é bem mais leve que o Doutor Destino, do Senhor Destino, mas também é meio enjoadinha, né? Ele estava bem, acho que estava bem depressivo. Estava numa época muito boa, não, ele. E se a gente for para a concorrência, o bicho fez a última caçada de Kraven, né? A história mais depressiva que existe na Marvel, né? Por favor, Nabu, não se sussurre tão alto. Não me mostre o que poderia ter sido. O destino é caprichoso. Essa mini do Livro da Magia, ela tá bem no início do que a gente convencionou chamar de Universo Vértigo, né? Como um selo em si. Na verdade, a Livros da Magia, ela foi publicada pela primeira vez não pelo selo Vértigo, né? Ela foi publicada pela DC. Porque não existia Vértigo, né? Isso, o Vértigo ainda não existia como selo em si, né? Fala um pouquinho da importância daqueles títulos que são considerados os pilares, né, do selo Vértigo, Érico, que é Sandman, a saga do Monstro do Pântano e o Hellblazer. Qual que você acha desses três que mais influenciou a mini dos Livros da Magia? E se você acha que o selo Vértigo, o carro-chefe dele sempre foi o sobrenatural? Se você acha que ele perdeu um pouquinho de força quando variou um pouquinho para outros temas adultos? Olha, eu não peguei essa frase assim na época que saiu, né? Eu peguei muito depois. Eu era criança quando começou essa fase, mesmo aqui no Brasil. Eu lembro de Sandman, óbvio, que estava em alta e era muito acima de muita coisa, né? Tanto em vendas quanto em crítica. Mas claro, tinha toda aquela patotinha na volta, né? Tinha o Shade, do Milligan, tinha o Hellblazer, óbvio, né? Que já tava lá desde a época do Monstro do Pântano. O Meu Animal também tava se direcionando pra isso. Tinha outras séries, inclusive de heróis da DC, que estavam indo pra um lado mais adulto, né? O Vigilante, o Arqueiro Verde tava indo pra esse lado mais adulto. Agora, o caso todo é que começou lá com o Monstro do Pântano mesmo. Eu acho que abriu as portas, né, pra eles perceberem que tinha público pra isso. Daí a Karen Berger virou a espécie de mãe de tudo isso lá na DC. Abriu as portas pro Gaiman e pra outros britânicos. Deu Sandman. Sandman deu muito certo. Muito, muito, muito certo. Continua dando certo até hoje. E eu acho que isso que gerou a Vértigo. E Livros da Magia, acho que entrou nessa toada, assim. Eu não sei, não lembro de ler alguma matéria, nem entrevista com o Gaiman explicando a origem do Livros da Magia. Pra mim era até novidade esse negócio de Demates ter sido o primeiro convidado a escrever, mas eu acho que surgiu naquele mesmo momento, assim, que o Sandman tava começando a pegar, o nome do game tava começando a aparecer. Ah, vamos fazer alguma coisa aqui com isso, com essa. Vamos falar desse universo mítico desse que a gente tá tentando organizar, mas com esse lado mais adulto também, com esse lado mais press de format, né? Aqueles formatos gráficos mais caro. Como se lançava revistas pintadas, com papel especial. Pra gente aqui, chegou numa época que já era diferente. Lá nos Estados Unidos era muito mais diferente. Era muito pegar uma revista como aquela era muito diferente da revistinha impressa realmente papel jornal, com as cores todas desencontradas, e você pegar uma revista como aquela, que vinha com lambada quadrada e pintada. Então era um material de outro nível já graficamente, né? E em termos de roteiro, também. Fora ser adulto, ainda organizava essas coisas pra DC. Mas eu filiei isso muito depois, né? Eu filiei isso quando já existia a Vértigo. Ô, Eric, me diz uma coisa. Eu tava relendo o livro da Magia nessa edição que você traduziu. Uhum. Eu tava percebendo aqui que o Vingador do Fantasma agora virou estranho mesmo, né? Tem várias passagens, assim. Eu lembro que eu tinha a minha da Abril. Onde tem Vingador Fantasma, assim, você traduziu como estranho mesmo, né? Assim, tem uma cena lá que o Constantino fala, alguma coisa assim. Por isso você é estranho mesmo, né? Ah, pois é. Bom, aí são... Bom, eu sei do personagem, né? Tento manter a tradução de sempre, né? Do Vingador Fantasma. Agora, tem momentos em que são brincadeiras, né? Dos personagens com o nome original que usa... Mas tem algum momento que ele é chamado de estranho, fora ser um trocadilho, fora ser uma brincadeira? Não lembro, sinceramente. Eu acho que tem, né? No capítulo do Reino da Fantasia. Sim. Acho que tem lá no comecinho, sabe? Aí, mas dá pra perceber mesmo que é o Vingador Fantasma. Mas eu peguei e fui comparar com a tradução antiga, sabe? Eita, caramba, ele trocou mesmo, ó. Eu confesso que eu gostei mais da sua versão, né? Mas por ter mantido essa originalidade, sabe? Do nome original, né? Obrigado. Mas, assim, ó, eu tenho que comentar uma coisa. Eu conheci a tradução original, li a tradução original, e toda vez que você traduz, retraduz alguma coisa que já foi traduzida, você tem que ser melhor que o anterior. Isso é uma ética de tradutor. Não, se uma pessoa já fez aquilo, né, a tua obrigação é ler aquilo e ser melhor. O próximo vai ser melhor ainda. E então, eu tive vantagens. Fora que eu não lembro agora quem foi o tradutor da primeira versão que saiu no Brasil. Talvez o JP. Provavelmente. Tudo que ele teve que pesquisar pra isso daqui, com milhares de referências, eu nem imagino como é que ele fez sem um Google. Porque eu não tô com minha mini aqui, a original. Uhum. Mas nessa época, quase os tradutores não eram, né, creditados, né? Ah, era, sim. Geralmente era o estúdio, né? Pois é, vou até pesquisar aqui, ver se tem algum crédito em algum lugar. Eu não tô com a edição aqui, mas tem o Guia dos Quadrinhos, né? E só voltando ao que você falou aí sobre essa época do lançamento dos livros da magia, eu penso assim que nessa época eles aproveitaram ali o embalo, né, de Sandman, do próprio Neil Gaiman, tá muito em alta, de aproveitar esse trabalho que ele tinha aí com essa temática toda. Uma coisa semelhante que aconteceu aqui no Brasil, se eu não me engano, ali em 99, 2000, 2001, nessa virada de século, que nós não tínhamos nada também desse filão na literatura, né? Assim, eu lembro que o Senhor dos Anéis era conhecido, mas era uma coisa muito de nicho. Assim, era grupo de RPG, uma coisa mais específica. Assim, tinha quase ninguém sequer sabia, tinha traduções antiguíssimas, que era um parto para achar, você quase não achava, que era coisa muito antiga. Versões quando... portuguesas, né? Com português de Portugal, né? É, então quando veio o filme, que acho que foi a Martins Fontes, né, que lançou os três livros separados e lançou um, que é o que eu tenho também, que é um gigantão, assim, mais de mil páginas. Eu tenho essa versão também. Boa, depois que ela lançou, aí abriu a porteira, já veio logo o Narnia na seguida, daqui a pouco chegou o Harry Potter. Então, é quando aproveitar o momento, né? Você tem aquele momento ali propício a isso, é a mesma coisa do... da terceira edição, que é do Charles Vess, né? Jogaram a maldição no coitado que ele só pode desenhar a cor com fada, né? Coitado do cara, velho. Puta que pariu, velho. Até se fizer o chá do Batman, vai aparecer alguma fada pra ele desenhar, né? Caralho, o cara não sabe fazer mais nada da vida, é só fada e elfo, né? É uma coisa, você aproveita ali o embalo e isso, vai soltando aí. Não, acho que ele gosta. Bom, você falou de Harry Potter, vamos para a polêmica em torno do Livros da Magia, né? Que depois do sucesso do Harry Potter, sempre teve aquela história de que a J.K. Rowling plagiou, né, o Tim Hunter para criar o Harry Potter. O que você acha disso, Luigi? A gente não podia fazer esse podcast sem ao menos lembrar dessa famigerada e, graças a Deus, superada polêmica, né? Livros da Magia e Harry Potter. Bom, o design, assim, de Tim Hunter foi feito pelo John Bolton, né? Baseado no próprio filho. E o Gaiman sempre confessou que o arquétipo do menino bruxo evocava diversas ficções, como os contos arturianos de T.H. White, né, o De Único e Eterno Rei. Mas assim, com esse discernimento, Neil Gaiman nunca deu atenção aos factoides, né, sobre o plágio, e sempre deu total crédito pela autoria de Harry Potter à sua autora J.K. Rowling, né? Mas assim, eu acho que é uma das coisas mais interessantes sobre os bastidores, né, de Livros da Magia, pelo menos assim, naquele livro da autora Hayley Campbell, né, no livro Arte, Neil Gaiman, que saiu pela Mythos, A ideia original era que Livros da Magia, de fato, fosse um livro, né? Quer dizer, um livro em prosa. Mas com ilustrações daqueles artistas que o Marcos citou no começo do programa, aí todos declinaram da oferta de Karen Berger, né? E aí surge Neil Gaiman, né? Como um plano B. Ela telefonou para Gaiman e a princípio ele também declinou, mas no outro dia retornou a ligação e disse que tinha uma ideia. E é exatamente esse quadrinho que a gente vai discutir. Mas eu acho que, assim, eu tenho para mim que essa ideia do Gaiman, como o Reginaldo falou ainda agora, o universo da magia também tá muito ligado às ideias de Alan Moore. Eu acho que, de certa forma, o Gaiman também pescou essa história de uma edição anual do Monstro do Pântano, que saiu naquele volume 2 da Panini, da saga do Monstro do Pântano, Swamp Thing, anual número 2, que é quando o Monstro do Pântano ele decide resgatar a alma da Abby no inferno. E, cara, pra mim lembrou muito esse itinerário do Tim, né? Nessas quatro edições, que o Monstro do Pântano é assessorado pelo o Vingador Fantasma, né? Ele é assessorado pelo o Desafiador, pelo Etrigan, né? E lembra muito essa estrutura de road movie, né? Que a gente vê aqui em Livros da Magia. Vejo o destino de todos, menos o meu. Às vezes isso me dá medo. Mas quando eu vejo o futuro de alguém como o seu, eu volto a acreditar no amanhã. Vamos começar falando da Mini em si. Os Livros da Magia, The Books of Magic, né, no original, foi publicada entre dezembro de 1990 e março de 91, lá nos Estados Unidos, né? Foi escrita por Neil Gaiman e ilustrada por John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess e o Paul Johnson, né? Cada uma edição, né? Cada um dos livros. E conta a história do Timothy Hunter, que é um garoto britânico de 12 anos, prestes a decidir se deve abraçar ou rejeitar a magia e se tornar o maior mago do mundo. E aí, para ajudá-lo a tomar essa decisão e tentar guiá-lo no caminho do bem, quatro poderosos magos, que são chamados de a Brigada dos Encapotados, dividem a responsabilidade de mostrar ao Tim Hunter o passado, o presente e o futuro da magia. A primeira vez que essa mini foi publicada, ainda no universo DC, que, como a gente falou, né, ainda não tinha o selo Vértigo na capa, e no Brasil ela foi publicada pela primeira vez entre 91 e 92, numa minissérie em quatro edições pela editora Abril, e logo em seguida ganhou seu primeiro encadernado. Depois ela passou pela Ópera Gráfica e em 2013 ela ganhou uma edição de luxo encadernada pela Panini. Luigi, você falou no bloco anterior que Livros da Magia tem uma estrutura de road movie, né? Fala um pouquinho dessa estrutura que o Gaiman adotou pra Mini. Diferente dos roteiros em que o Gaiman, geralmente ele dizia que em cena era meio tirânico, sabe? Ele descrevia exatamente o que queria e como queria, sem deixar muita margem de manobra para o artista, né? Em Livros da Magia, ele escreveu a coisa toda como um roteiro de cinema, deixando que os quatro artistas contassem a história que quisessem, sabe? Aí o John Bolton foi o primeiro deles, né? E eu lhes confesso que, dependendo da quantidade de cerveja que eu tiver tomado, eu não sei muito diferenciar a arte dele da de Scott Hampton ou George Pratt, por exemplo. Mas a primeira vez que eu prestei atenção na arte dele foi lá atrás, assim, nas mensais em formatinho dos X-Men, pela Abril. Eram histórias curtinhas, backups, com o roteiro do Chris Claremont, que contavam histórias perdidas do passado dos X-Men, né? Ela recentemente foi relançada no ônibus, pelo menos aqui no Brasil tá custando R$400 na Amazon. É aquela história, sabe quando você vai conhecendo um autor aos poucos, assim, você desconhece o nome dele, mas no mês a mês você volta e percebe que ele tá lá, e você vai lá nos créditos e grava seu nome, né? Comigo foi assim, com o Joe Bolton. Cara, eu sou fã da arte dele. Esse o Érico até tem um texto bem bacana no blog da companhia que fala de algo assim, mas acho que no caso dele foi quando descobriu o John Byrne. Eu vou até pensar esse texto e vou colocar no post. Eu acho bem legal esse texto. Obrigado. Mas é pelo John Byrne mesmo, minha paixão. Tá vendo? Criança, ó, né? O John Byrne é vida. Pelo menos era, né? Não sei como é que ele tá hoje em dia. primeiro livro da Mini, né, do Livros da Magia, é o Labirinto Invisível. E aqui o Tim, ele é apresentado à magia e levado para conhecer sua origem, né, do, até o tempo presente. Você já falou aqui um pouquinho do John Bolton, Luigi. Tem gente que fala que a arte dele é meio estática, né? O que, que você acha disso? Cara, é como eu disse, né, o Gaiman, ele deixou eles abertos a fazer o que eles quisessem, né? É uma edição bem diferente, né? Tem uma página dupla que mostra, assim, como se fossem gravuras medievais, né? Tipo, mostrando a caça às bruxas, né? Páginas que você vê que a tipografia das letras é bem, bem diferenciada, assim, lembrando certas runas. Cara, eu acho que o Gaiman foi muito feliz nesse card de artistas, porque cada um representou bem, assim, a ideia que ele queria, né, em cada um desses capítulos. Eu acho que o Bolton foi um dos melhores. E o guia dele nessa primeira parte, Dãozinho, o Vingador Fantasma, ou o Estranho, o que você acha da condução do Vingador Fantasma ao Tim no universo mágico ali? O Vingador Fantasma, dos quatro, né, ele é o mais poderoso, né, e assim, ele se mostra o mais centrado, assim, é o cara que menos interfere, né. Uns querem matar o Pirraio, outros querem que ele esqueça isso, né? Sempre tem um conflito ali, mas o Vingador Fantasma é aquele cara que é o mais, que meio que assume a liderança por ser o mais poderoso, mas também por ser, tipo, o mais experiente, né? O mais centrado nessa história toda, que é bem a coisa dele, né? Ele é um cara, ele é uma entidade, na verdade, né? Mais que uma pessoa, é uma entidade gigantesca, com poderes maiores ainda, os poderes místicos dele são bem gigantes, mas também ele conhece pouco, né? Nem tudo, porque ele quase não usa os poderes dele. Ele é sempre aquele que aparece como um espectador, né? Eu acho que em Lendas, né? É o que fica mais claro, né? O papel dele em Lendas é muito ridículo, né? Porque ele fica o tempo todo lá discutindo com o Darkseid e dizendo: "Daí, Darkseid, eu sei o que você vai fazer agora e tal." E vê o mundo se foder e não faz nada, né? É muito filho da puta, né? Então, em Lendas, acho que é o melhor resumo pra quem quer conhecer o Vingador Fantasma, tá lá em Lendas, né? Como ele age. Ele sabe de tudo, é poderoso, pode resolver tudo, mas não faz porra nenhuma, né? Fica só assistindo, filho da puta. Seria um vigia da DC, uma espécie de Uatu da DC, não? Cara, eu pensei desse jeito, Marcos. Eu pensei exatamente nessa comparação com o Uatu. Porque a origem que o Alan Moore faz, né? Tem, né, até aqueles maiores clássicos da DC do Alan Moore, né? Tem uma historinha dele, acho que é 8, 10 páginas, e que conta a origem do Vingador Fantasma. O papel dele é justamente isso, essa isenção, né? Ele é um anjo que nem foi a favor da rebelião, nem foi contra, né? Ficou em cima do muro geral, assim. Ele é o papel mais isento, inclusive, nessa brigada dos encapotados, né? Tem uma curiosidade com essa história aí do Moore, que ela é uma de quatro origens do Vingador Fantasma, né? Não sabia, né? Isso saiu no Brasil no formatinho, saíram as quatro. Uma delas é do Moore e as outras três, cada uma é de um escritor. E eu acho que é uma edição original de Secret Origins, aquela série só de origens da DC, em que eles fizeram propositalmente uma quatro origens diferentes do Vingador Fantasma, justamente pra confundir. Você não sabe qual que é a verdadeira ou se alguma é verdadeira. É, tem aquele que ele foi, teria sido Judas, né? Dos Iscariotes. Tem a daí do... Isso aí foi dos 952, né? Mas essa existia também. Essa tinha. Tá. Também tinha. Ah, tá. Essa, eu achava que era só dos 952 que eu ia falar, pra fechar com chave de cocô, né? Não, mas tem. Os 952 cravou, né? É. Falou, porque antigamente, e essa é a graça do personagem, ninguém sabia a origem dele e fizeram quatro histórias curtinhas relacionando possíveis origens, né? Depois é que veio os 952 e cravou, falou, não, ele é Judas. Entendeu? Cravou não, né? Cagou. Porque a do Judas é a melhor, né? Não é só porque do Alamo, não, mas a do Judeu Errante é a melhor que tem, né? Não, é legal também aquela que ele fica indeciso em lutar na Guerra do Céu, né? De Lúcifer. Ele não se rebela, mas também não fica do lado de Deus. Então, ele é o isentão, né, meu? Aí ele não cai, ele tropeça do céu, né, meu? E passa a vagar pela terra. Tem uma que é científica, né, que ele é um cientista no futuro, que ele quer ver a origem do universo e acaba tendo que vagar de volta pro tempo dele, caminhando passo a passo. Então essas origens eram, cara, era bem legal isso do personagem, que ele sempre foi misteriosão, assim. Só que aí veio os 952 e cravou, falou, não, ele é Judas, pronto, acabou. Sabe dono da bola, cara, que pede a bola na hora que tá legal a pelada, meu? Foi isso. Ele também, a passagem dele é aquela mais professorzão, né? Ele, assim, ele é o mais distante do Tine. Os outros meio que tem uma, se relacionam com ele de uma outra forma. Principalmente o Constantine, né? Que é o que fica mais próximo dele. E nas outras histórias ele tá sempre invocando o Constantine de alguma forma, né? Assim, relembrando a passagem que ele teve com ele e tudo mais, né? Então ele se aproxima mais dele. Mas o Vingador Fantasma é aquele que tá mais distante, né? Porque é aquele cara que conduz ele, assim, pelo passado e tal. Mas ele fica sempre mantendo uma distância, uma coisa, meu professor, uma coisa pra dizer, ó, a decisão é sua no final, né? Eu tô aqui só pra lhe mostrar o que pode, o que foi, o que vai ser, o que é, mas a decisão é sua, você faz o que você quiser. Os outros três não, os outros três, uma forma ou de outra, vai tentando assim sempre dar uma influenciada, né? Principalmente no final. Mas o Vingador Fantasma é aquele cara mais exatamente isso, né? Mais isento. E até porque eu acho que na comparação com o Vigia é só diferente, porque o Vigia, assim, né? Você tá assim, só observando, né? O Vingador Fantasma, ele não chega a interferir, mas ele fica que nem um cuzão, né? Ah, do seu, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Ele não interfere, mas ele não palpite, né? Que é o pior que tem, né? Ele fica calado. É o pilha errada, palpite, né? É, puta merda, né? E tem aquele negócio também que não era ele, né, Reginaldo, que o Gaiman queria escrever ao invés de ser o Sano, não tem essa história? Sim, sim, sim. É um dos nomes que ele colocou pra trabalhar, né? Que ele passou pra Karen Berger, que ele queria trabalhar com o Vingador Fantasma. Ia ser uma série muito. Não sei se seria tão, assim, marcante quanto Sandman, mas seria bem legal, cara, de ver um Vingador Fantasma do Gaiman, cara. Justiça. O que é a justiça sem vingança, Vingador Fantasma? Uma punição leve encoraja a prática indiscriminada de outros atos criminosos. O que você queria, Spectro? O que você acha de como a história da magia do universo DC foi apresentada, Érico, nessa edição? Você acha que ela foi bem apresentada? Olha, eu acho que o Gaiman tinha uma trabalheira ali, né, de pegar, na época, 50 anos de DC e tentar colocar aquilo nas quatro edições, que seja, né, mas tentar pegar o que era principal, reli umas partes, né, da história, preparando para o podcast, mas não me recordo aqui toda a parte do Vingador Fantasma, separado dos outros. Mas eu acho que ele deu conta, assim, e se ele não deu conta de tudo, ainda é uma ótima história para mim. Eu acho que ele pegou ali as principais passagens do universo mágico ali da DC, principalmente nessa primeira parte, que, como você falou, ele conseguiu dar essa pincelada durante toda a mini, né, em aspectos diferentes em cada edição. Uhum. Mas nessa primeira edição que ele pega a parte da história, que ele apresenta, como a gente falou lá no início, os primeiros magos e tal, eu acho que ele foi bem feliz. Ele conseguiu dar uma resumida até pra quem não conhecia nada assim do universo DC, começar a aprender alguma coisa, né, do universo místico da DC. Ele tá escrevendo, acho que menos para quem já conhece e mais para leitores novos, né? Esses leitores estavam chegando para esse mundo adulto da DC. Então, ele acho que não dá tanta bola assim para ser exatamente preciso em vamos listar todos os personagens místicos, vamos seguir o Who's Who da DC, vamos ser exatos aqui, mas sim, ó, mostrar, tem todo esse universo, essas coisas são mais ou menos assim, mais ou menos assado. Tem algumas piscadas de olho ali pra quem conhece, mas ele, eu acho que ele é bem solto e funciona bem, ao meu ver, nessa toada que ele tomou. Agora, Érico, sabe uma coisa que, pelo menos a mim, sempre chamou a atenção e eu queria que os leitores também tivessem ficado encantados com esses personagens, que foi essa Brigada dos Encapotados, cara. Eu vi muito potencial nessa Brigada dos Encapotados e, cara, nunca isso foi pra frente, né? Eu lembro de uma minissérie, né, do John New Reber, né, e com a arte daquele John Ridgway, né, que fez as primeiras artes do Hellblazer, né? Uhum. E, cara, é uma pena, né, porque, pra mim, os personagens, os quatro personagens aí saem muito maiores do que entraram nessa minissérie. Foi um potencial super desperdiçado, né? Típica equipe relutante, né? Aquela equipe que não quer ser equipe. Sim, cara. Tem que ter um autor muito bom, né? Pra trabalhar com isso. Então, não sei se... Eu tava relendo essa minissérie da Brigadas Encapotadas, saiu aqui em 2001, foi lançado pela finada Brainstorm, né? E, cara, pelo menos o relacionamento entre eles, assim, o autor, ele tenta trabalhar um pouquinho nisso, cara, mas é muito gostoso, cara. Não, mas é, pra mim, era que ela tinha mais potencial e o nome é muito legal, né, Brigadas Encapotadas, do que a própria série em si, porque essa primeira edição do Livro da Magia, pra mim, é a mais fraca, a parte do Vingador Fantasma com o Tim. A parte boa é a parte anterior, os quatro conversando, né, que é o que o Gaiman pra mim, faz de melhor, né? Que é diálogo, né? Que ele deita e rola nos diálogos, faz uns diálogos, assim, fantásticos. Aí, isso, essa interação dos quatro, eles discutindo o que vão fazer, como vão fazer, pra mim, isso é o melhor da primeira edição, porque a viagem em si do Vingador com o Tim é meio chatinha, perto das outras três, pelo menos, né? Assim, em comparação com o que vai vir depois. Mas esse começo aí deles quatro é o que é legal. Então, com um autor bom, que sabe, que conhece os quatro, que entende o que tá fazendo, nós fica bom. Porque a Brigada dos Encapotados, a própria ministério, não é que é ruim, só que ela, sabe, você sabe que seria muito melhor do que aquilo, não vai pra frente, sabe? E o cara, ele fica centrado muito no Constantine, dando muita atenção ao Constantine, porque é o mais famosinho, é o mais engraçado, e fica, sabe, aquele negócio querendo chamar atenção. Aí fica meio, eu acho meio, não ia pra frente mesmo. Tinha uma coisa da Vertigo também, de não querer ser a DC, né? Teve uma época que eles tentaram até unir os personagens, fazer crossover, e nunca deu certo, então eles queriam meio que, mesmo que eles fossem independentes, não queriam, por exemplo, que Constantine andasse com mais gente. Então, eu também acho que um pouco não foi pra frente por causa disso. Não quiseram investir tanto por causa disso. Talvez tenha sido por isso também que o Tim Hunter também não emplacou depois que essa série dele, a série mensal subsequente à minissérie, né? Emplacou como um personagem, né? Porque assim, a gente vê tanto potencial nele, né? Mas ele ficou esquecido na Vertigo, né? Não, a série durou 75 edições, foi bons anos aí. Agora, esse era o padrão Vértigo, né? Lucifer, todos esses personagens, assim, qualquer coisa do gamer rendia muito, né? Mas, assim, eu acho que foi por causa disso também, essa história, como vocês bem disseram. Ela nasceu na DC, né? E depois foi pro selo Vértigo. E, assim, a gente vê lá na frente o futuro do Tim Hunter, e ele tá conectado ao futuro do universo DC, né? E, em verdade, isso não se concretizou, né? Você viu um inglês? De sobretudo... Ele também deixou a conta pra você? Meu conselho é não perca tempo com aquele cara. Eu não tenho escolha. Meu filho tinha esse efeito. Quando estava vivo. Ô, Regi, e aquela parte ali da mudança de paradigma com a chegada da Idade da Razão, nesse primeiro número? Então, isso daí é o Gaiman costurando Livros da Magia com Sandman. Né? Porque tem exatamente esse diálogo com a Titânia e o Morpheus, que ele tá falando que eles estão se afastando, indo embora, né? Saindo da Terra, indo para o Reino das Fadas. Quando, na verdade, assim, isso é uma alegoria para a mudança de pensamento da época, né? Passou o misticismo, vamos falar assim, a superstição, deixou de ser o mindset, né? O que tocava a vida das pessoas, e a razão passou a ser uma alternativa, você questionar, você ponderar, você avaliar, né? Então é isso que o Gaiman tá falando. Eu gosto demais desse primeiro número, porque eu acho a diferença de um trabalho do Gaiman com um de outro autor, por exemplo, é que o Gaiman sabe o que ele tá escrevendo, cara. Ele tem aí uma cultura vasta, né? Mas além disso, a família dele é envolvida com ocultismo. Quer dizer, além do cara ser inglês, o pai dele tem alguma coisa a ver com a cientologia. Uhum. Então, quer dizer, tá no sangue dele entender essas coisas. E ele estrutura, por isso que eu acho que assim, o Livros da Magia é tão legal, cara. Porque ele estrutura essa história, deixa de ser, que o Érico falou mesmo, deixa de ser um catálogo de personagem e passa a ser uma história interessante, onde os personagens são só pontuados, deixa de ser o fio condutor, né, os personagens. Passa a ser uma trama, mesmo que seja uma trama até meio óbvia, né, porque ela parece Contos de Natal, do Dickens, né, com os encapotados parecendo, né, os fantasmas do passado, presente e futuro, mas ao mesmo tempo ele tá usando aí uma lei hermética da magia, que é a lei da polaridade. Então, por exemplo, a primeira história você mostra o passado da magia, não do universo DC, é o passado da magia. Vai lá pegar lá do céu, né, aquela guerra do céu, que não tá na Bíblia, e sim tem a ver com... Paraíso Perdido. Paraíso Perdido, do Milton, sim, né? Aí... A lei da polaridade quer dizer que tudo tem um oposto, tudo que é positivo tem negativo. Ao mesmo tempo que tem a superstição, o mistério, tem a razão. Ao mesmo tempo que tem o passado da primeira edição, tem o futuro lá na outra ponta, na quarta edição, na última. A segunda a gente chama de presente, mas na verdade não é o presente que ele tá mostrando. Porque o presente é efêmero, né, cara? Você não consegue congelar o presente para mostrar ele. Ele tá mostrando que o Tim entende como o mundo real, que tem magia. A polaridade oposta é a terceira edição com o Mundo das Fadas, que ele é, parece a princípio, uma história, um conto, né? Uma coisa fofinha, bonitinha, e é super denso, perigoso, arriscado. Existe essa polaridade. O mundo real não é seguro, porque tem todos aqueles riscos que o Tim Hunter vai conhecer junto com o Constantine. A terceira tem o Mundo das Fadas, não é aquela coisa fofinha de fada mesmo, não, é uma coisa perigosa, né? E lá na última ponta tem o futuro, que é o espelho do passado da primeira edição. Então, cara, isso daí é coisa assim de, o cara não é por acaso que o game é o game, cara, porque é fantástico isso que ele faz, assim, a estrutura que ele deu em quatro números, cara, quantidade de informação que ele põe, né? E esse negócio, a brigada do encapotados mesmo que a gente fala, cara, quem conseguiu visualizar que todos os caras usavam um capote, um sobretudo, cara? Era uma coisa óbvia que ninguém nunca viu, cara, né? É engraçado de falar isso, cara, porque de repente tá na sua vista, assim, cara, né? E é muito legal. Cara, e os próprios personagens, não, fora o Constantino, que foi Constantino que batizou, né? Colocou esse nome, eles não gostam, né? Eles, aí vem a carga da Brigada dos Encapotados, né? Ele sempre tira essa piadinha, né? Eu gosto de três passagens, assim, nesse primeiro capítulo, que é quando a gente vê os arcanjos logo lá no comecinho, né? A gente identifica no Rhaegal o espectro, né? Aí mais na frente tem um comentário que eu acho crucial pra minissérie, que é quando o Vingador fala sobre a queda da Atlântida, né? Muita magia foi perdida quando afundaram os últimos vestígios de Atlântida, embora extraviada talvez seja o termo mais preciso. Entre a Idade das Trevas e a Idade Média, muitos dos poderes das fadas e da Grammari deixaram esse plano para sempre. Alguns foram numa direção, outros em outra. E ao soerguer-se da ciência, pouco espaço sobrou para a magia. E tem um momento em que o Vingador diferencia, né? Ciência e magia, né? A ciência é uma forma de falar sobre o universo em palavras que o vinculam a uma realidade comum. A magia é um método de falar com o universo com palavras que ele não tem como ignorar. As duas raramente são compatíveis. Eu tô lembrando, vocês falando disso, tô lembrando que o meu primeiro contato com livros da magia tenha sido não lendo a minissérie, mas lendo os annotations da minissérie. Eu sou lá da época que a internet era mato, e e eu lembro de a primeira coisa que eu pesquisava, assim, era atrás de coisas de quadrinhos, e tinha umas coisas super obscuras, inclusive essas annotations de Watchmen, de Sandman, de livros da magia. E antes de eu ter acesso a livros da magia, de conseguir comprar a minissérie em sebo, né, na época, já tinha saído há tempos, mas eu não comprava naqueles tempos, e eu li as annotations, e era detalhamentos, assim, página a página, quadro a quadro, das referências que o Gaiman usava, e explicações sobre essa questão da magia, e referências que ele fazia, que eram... Você tinha que precisar de muita gente fazendo aquelas annotations ali pra você entender, pra você captar, e, nossa, eu achei riquíssimo aquilo, e tem que ler essa minissérie, tem que ler esse gibi, não só ler os comentários sobre, né? E tô lembrando disso, vocês comentando, porque foi riquíssimo pra mim ter acesso a isso. Não sei se ainda existe na internet, até podia pesquisar, depois eu... Caiu na internet, deve ter ainda. Depois que cai na internet, lascou. Mais de 20 anos, né? Não sei se... Tem coisas que se perdem, realmente. Ô, Eric, eu quero as suas anotações dos invisíveis, viu? Nossa, cara. Eu sabia que eu comecei, mas não fui pra frente. A gente quer, viu? Um dia, quem sabe. Só de curiosidade, né? Eu lembrei também que, falando do John Bolton, o Gaiman fez um filme com o John Bolton, que se chama A Short Film About John Bolton. Teve uma época aí que o Gaiman queria ser diretor de cinema. Ele tava se ensaiando pra dirigir o filme da morte, né? Porque nunca rolou. E ele fez uns curtas, e um deles é esse, A Short Film About John Bolton, que é uma história em torno do John Bolton ser assim, um pintor e tal, que pinta alguma coisa lá que não... Parece que toma vida, não lembro muito bem da história. Isso faz uns 15 anos já. E tem um autor que interpreta o John Bolton, e o Bolton aparece no final como um outro pintor. Mas... Vocês acham no YouTube, até estão procurando aqui agora, se acha no YouTube, A Short Film About John Bolton. Então a relação dos dois se manteve, né? Vamos colocar aí no post pra quem quiser ver. Caramba, não sabia disso, cara. Quero ver, né? Fantasia não se resume a controle. E o fogo nem sempre tem que queimar. Talvez você precise de um momento de real fantasia para lembrá-lo do significado das faíscas. Do Metes. a gente chega no segundo livro, que é O Mundo das Sombras. E aqui é onde eu tinha apresentado ao mundo paralelo dos seres místicos no presente, né? Existe uma sociedade oculta dentro da sociedade mundana. E o desenhista dessa parte é o Scott Hampton. Fala um pouquinho sobre o Scott, o Rodão. Um pouquinho mesmo, né? Porque saiu pouquíssima coisa dele aqui no Brasil. Ele, bom, pra resumir, basicamente, ou ele fez alguma coisa que a Vertigo tava querendo chupinhar do Gaiman, né? Alguma coisa ali sempre ao redor de algo que o Gaiman criou pra Vertigo, ou ele fez o Batman. Basicamente, foi isso que ele fica entendendo no Brasil, né? Tem uma minissérie que saiu pela Mythos, naquela Batman Zero, depois de Zero Hora, tem uma historinha que saiu naquela revista Lendas do Cavaleiro das Trevas. Acho que são uns 15 desenhistas e ele tá no meio também. Tem 24 páginas da história, mas tem 15 desenhistas e ele tá lá no meio. E a outra que eu lembro dele é uma da Viúva Negra, do Greg Rucka, que saiu aqui naquela revista que era ótima, né? A Marvel Apresenta, logo no começo, uma das primeiras Marvel Apresenta, que tem essa história da Viúva Negra. Eu não gosto de arte dele de jeito nenhum, cara. Eu acho muito enjoada essa arte dele. Então, me abusa dessa porra, por causa de rabisco chato da porra, sabe? Esse negócio, mamãe, quero ser Dave McKean e não... Porra, não cola não pra mim, bicho. Eu não... Aí quando você pega a próxima, que é do Charles Vess, é que você fica com mais raiva ainda dele, né? E pra... Cara, esse não... é um herege. Tu já leu uma história não... chamada Encontro de Batman, Coma? Já. Você quer estragada de... por ele. Meu Deus do céu. Marcos, derruba esse homem aí, pelo amor de Deus. É por isso que ele não tá participando mais do Sete Jagunços, tá vendo? Ele fica... Caramba. Pra vir falar a verdade aqui, é... Eu acho Coma uma das melhores histórias que eu já li do Batman, velho. Eu acho sensacional aquela... É, mas não foi ele que escreveu, não. Ele só desenhou, tá? É o roteiro dele também, né? Coma, eu achei... Acho que é dele também. Olha aí, Dãozinho, olha aí. Eu acho que é assim. Tomou uma parceria, mais ou menos, né? Parceria com o Gaiman agora no American Gods, Deuses Americanos. Adaptação aquela pros quadrinhos é, se não me engano, o desenho é dele. Não é o Gaiman que escreve? É, ele é um dos colaboradores, né? Eu não sei se é o principal ou se é um dos, é uma coisa assim. Não é o Craig Russell que faz também? Essa daí? É, ou é outra? Craig Russell ou o roteiro? É o roteiro, né? É, eu tô vendo aqui, o Coma é do Scott Hampton. Olha aí, Dãozinho, tá vendo? É, você vê, ele estraga próprio o roteiro dele, né? Esse que é uma... Cara, é muito ruim, não dá não, é muito ruim o desenho dele. Cara, mas eu gosto pra caramba do desenho dele aqui nessa segunda parte. Tem umas tiradas que aí é aquela coisa, a gente não sabe dizer se é ele que colocou ou se foi o Gaiman que escreveu pra ele colocar. Mas assim, uma das passagens que assim é até bem sutil, mas que eu acho sensacional, que mostra também muito da personalidade do Constantine, que é aquela parte lá que eles estão no avião. Constantine chega à aeromoça, fala alguma coisa, o Constantine se levanta. Quando volta, o Constantine com a marca, com a marca da mão na cara, né? Os 5 dedos na cara dele, que ele foi lá tentar cantar a aeromoça e se lascou. Pra você ver, que na primeira vez quando eu li isso, Livros da Magia, a diferença, você lê isso com 18 e lê com 36, né? Eu não tinha percebido, eu li na segunda vez que eu li isso, cara, essa tapa, né? Que você lê com mais, né? Com malícia, né? Aquilo é sensacional. Aí aproveita e fala um pouquinho do John Constantine nessa parte, Luigi. Você achou apropriado ser ele a mostrar o submundo mágico pro Tim? Cara, esse indubitavelmente é o capítulo mais divertido, né? Como você bem disse, assim, você tira altas risadas com as participações do desafiador, né? Que são várias, que ele entra e sai do quadrinho, né? E o Constantine nunca percebe que ele tá lá, né? É, como eu disse, John Constantine é o tiozão do churrasco, né? A gente costuma dizer, né, no nosso grupo, que hoje em dia o John é um personagem dificílimo de trabalhar, porque provavelmente todas as boas histórias dele já foram contadas na primeira centena de números de Hellblazer, e porque ele começa já a flertar com um anacronismo, né? Quer dizer, o seu background flertar com o movimento punk do final dos anos 70, início dos anos 80, e já parece um personagem deslocado do seu tempo, como o Steve Rogers, né? Ou de princípios deslocados, como o Superman, né? Assim, eu acho que o John Constantine parece padecer de problemas similares, assim. Eu acho que, para o personagem funcionar, o autor tem que seguir uma linha guia difícil de atualizar, assim. Senão, por acaso, o próprio Warren Ellis, né, cogitou em Planetary que o Constantine poderia ser, nos dias de hoje, um Spider Jerusalém, né? Mas, voltando a Livros da Magia, assim, o John, ele fica imbuído, né, de apresentar Tim aos jogadores, né, aos usuários da magia, que muitos deles vivem nos Estados Unidos, né? Eu sou como você retratou, tão convenientemente... Um exorcista, demonologista e... um amador ocasional nas artes ocultas. Mas a pergunta é... quem é você? Pois é, os Estados Unidos seria meio que o centro mágico hoje em dia, né? Era a Europa, o velho mundo, né? No primeiro volume, no primeiro livro, e nesse segundo livro já mostra eles lá nos Estados Unidos, né? E ele mostra bem a personalidade do Constantine nessa edição, né? Que mais ali para o final da edição, quando tá lá o Tim com a Zatanna, eles estão encrencados, né? E aí aparece o Constantine. Eu acho que essa é talvez a passagem mais emblemática dessa minissérie toda. Eu acho que quem leu a mini seria a primeira lembrança, né, da mini seria essa passagem, que é quando o Constantine chega e fala: ó, vocês me conhecem, ninguém vai tocar neles, vocês me conhecem, sabem do que eu sou capaz, e eles vão sair daqui comigo. Aí ele sai, até a Zatanna até fala: mas você não tem poder nenhum, você ia ser destroçado ali. E mostra bem a personalidade e o jeito do Constantine ali, né? Essa segunda parte da mini, Érico, você acha que ela é a parte mais palatável, por assim dizer, pro fã de quadrinhos de super-herói, pela participação de vários personagens mais mainstream ou mais conhecidos do universo DC? Eu não conheço e nem conhecia esse lado místico da DC, tipo Barão Winter, né? Esses personagens aqui que ele cataloga aqui nessas visitas, né, pelos Estados Unidos. Então eu não sei se para um leitor que conhece esse mundo, se ele tá sendo fiel, se ele tá representando bem os personagens ou não, se tá fazendo um catálogo decente. Para mim, assim como o capítulo 1, é uma boa história. Não tem que me apresentar personagem nenhum, tem que ser uma boa história, em primeiro lugar. Eu acho divertido pra cacete. O Constantine é muito divertido, né? O Constantine escrito pelo Gaiman é muito divertido. Tô lembrando aqui, eu comecei a olhar de novo meu arquivo aqui de tradução e vi de novo, encontrei aquelas annotations que eu comentei antes. Tem na internet ainda assim, 20 anos depois. Vamos colocar o link também no post. Tem uma cena que é comentada aqui nos annotations que o... Querem pegar o gibi da Panini na página 90. O Constantine fala: merda, cacete, buceta, estupro anal. Que ele tá indignado aqui com alguma coisa que ele recebeu numa carta. E nas annotations fala que o Gaiman queria que ele falasse shit, shit, shit, shit, shit, shit. E a Karen Berger não deixou. E aí o Gaiman colocou Felting Hack. Um palavrão, assim, mas que não tem gente que entende. Felting Hack quer dizer sugar o sêmen do ânus. Porra! É mais leve, né? Um negócio mais tranquilo, né? Sim, sim. Aí caramba, velho. O Gaiman brinca que isso passou pela Karen Berger, ela não notou que era tão, tão ruim quanto a shit, shit, shit, shit, shit. E eu tentei ser tão... Não consegui ser tão horrível assim, né? Mas tentei colocar um estupro anal ali pra... pra deixar um pouco mais feio a história. Enfim, a caracterização do que o Gaiman dá pro Constantine é divertida, a história vira mais legal por conta disso. Eu, se não me engano, é o capítulo mais divertido mesmo, como alguém já falou. Cara, e tem uma curiosidade que quando eu li esse capítulo, eu não sabia que o Zatara, ele tinha morrido, e o John Constantine estava envolvido nessa morte dele, sabe? Não é no Gótico Americano que o Zatara morre? Ele e o Sargon morreram, né? Naquela sessão espírita que o Constantine faz pra mandar energia lá pro Monstro do Pântano, né? Os dois morrem durante essa sessão espírita, que se eu não me engano, é na casa do Barão Winter, não é? Ah, eu não lembro da história, mas sim, eu lembro que sim, eu acho que é aí que ele morre. Sim. Isso. O que eu não sei, ô Érico, procura aí depois nas suas anotações aí, que super carro é esse que o Constantine fala que os ingleses tinham no... Eu não sei qual que é, cara, eu procurei e não achei, meu. Ah, é uma referência a algum desenho animado deles, desenho animado ou daqueles de bonecos lá, tipo Thunderbirds. É supercarro que ele chama? É, ele fala, e eles tinham super-heróis, magia, aliens, essa coisa toda. E a gente só tinha o supercarro. Supercarro. Nem o Tim conhece, né? O Tim Hunter fala supercarro, assim, não sabe o que ele tá falando. É, acho que é uma coisa de Inglaterra dos anos 60. É, bem obscuro, cara. Agora, o que eu ia te perguntar, cara, eu sei que Invisíveis é bem posterior a isso aí e tal. Mas você acha que se já existisse uma publicação de Invisíveis, eles se encaixariam nessa segunda edição? Não. Eu não? Acho que não. Eu acho que é a parte, né? É um universo à parte. É uma coisa de autor. Inclusive, o Invisíveis é a propriedade do... É mais ou menos propriedade do Morrison, né? Então eles não misturam com a DC normal. Eu acho que não apareceria. Não aparece nada aqui que não seja da própria DC, né? Até onde eu sei. É, sim. São só personagens da DC. Os Invisíveis era publicado pela DC, mas era propriedade do Morrison. Então, eu acho que não apareceria aqui por causa disso. Mas é de se especular, cara, porque eu acho que o Gaiman e o Grant Morrison têm uma camaradagem tão boa entre eles, né? Que, talvez na época, assim, se tivesse rolado, eu acho que quem sabe, né? Mas... Tem? Tem. Pelo menos eu já vi umas conversas entre os dois já. Acho que tem pelo YouTube. Eu vi algum texto. Mas é que pro Gaiman brigar com alguém, meu, só pode pois ser é. Pois é. McFarlane, alguma coisa assim, desse naipe, assim, sabe? O cara deve, sabe, chutar cachorro, bater em criança, não pode, não é boa pessoa. O Gaiman é um docinho de pessoa, cara. Às vezes ele responde umas coisas, assim, que a internet, a pessoa perde o tato, assim, ela se acha no direito de fazer e falar qualquer coisa. E ele responde, cara, com aquela fleuma britânica, assim, cara, mas assim, olha, eu acho assim, impossível, cara, o Gaiman. Gostaria de ver o Gaiman realmente pistola, assim, falando esses palavrões aí que ele colocou no, na boca do Constantine, meu. Queria ver quem que ele xingaria, assim, meu. Não consigo ver, meu. McFarlane, né? Então, mas acho que mesmo ele, assim, não sei. Claro, Gaiman teve que vender a alma, né, meu, pra Marvel, pra ganhar a briga com o McFarlane, mas eu não sei se ele seria capaz de destratar alguém assim, cara, porque ele é muito educado, cara, muito, nossa, cara, o cara é especial mesmo, assim, cara. Os pecados do pai não serão repetidos. Vivip or Eve on Lash unfas nis. E aproveita e já puxa aquele comecinho da história, Regi, quando o Constantine vai com o Tim lá na Madame Xanadu e ela puxa, joga tarô pra ele, né? A Madame Xanadu é um personagem místico mais recente, né? Coisa de anos 60, 70, se eu não me engano é anos 70. Ela funcionava meio como aqueles hosts de, sabe, contos da cripta. O comecinho dela nos quadrinhos foi esse. Depois ela teve a história amarrada com o Espectro. Tanto é que o Espectro aparece aqui próximo da aparição dela também, né? O que é engraçado, cara, é que assim, foi o que eu falei. O Gaiman entende, cara, de magia, entende de conceitos esotéricos. Ele saca das coisas, cara. Mas ele fez aqui uma, vamos dizer assim, uma rolagem de carta ou tirada de tarô que não fala, em momento algum, fala do Tim Hunt, que é quem tirou as cartas. E de certa forma, vamos dizer assim, se você acredita no tarô ou acha que o tarô teria que dar uma leitura para você, nesse caso ele não tá falando nada do Tim Hunt. Ele fala, curiosamente, dos quatro tutores, né? Os quatro guias do Tim Hunt, né? Aí sim. Tirando esse fato que tarô não está falando nada relacionado com o Tim, eu procurei entender por que, que o Gaiman escolheu. Primeiro que são quatro arcanos maiores, né? O tarô tem essa divisão de arcanos maiores e menores, que são como se fossem os números e as cortes de um baralho normal, acrescido de 22, se eu não me engano, figuras. E dessas figuras, o Gaiman escolheu quatro, sendo uma para cada tutor, né? Então, o primeiro que ela mostra é o Eremita, né? Que é o nono arcano maior do tarô, seria o vigésimo caminho numa cabala hermética, né? Na cabala, né? Você teria uma interpretação assim do caminho, seria a fagulha divina, né? Teria alguma relação aí com a origem do Vingador. O Eremita, por si só, né, você consegue, entre as leituras, assim, de forma bem grosseira, você tem a ver com guia, né, com velhice, com iluminar o passado, mestre secreto, que é bem, você vê que é bem relacionado com o Vingador Fantasma, né. A segunda rolagem é do Constantine, que aparece a décima carta do tarô, que é a Roda da Fortuna, né. A Roda da Fortuna, ela traz a interpretação de ciclo, mudança de uma situação, oportunidade, leis da natureza. Parece eu achei um pouquinho difícil de identificar com Constantine. Talvez aquele negócio dele trabalhar na probabilidade sempre, né, ou na via da sincronicidade, como algumas pessoas dizem que é a habilidade do Constantine, sendo que eu, particularmente, eu relacionaria o Constantine mais ao louco. do tarô. Inclusive, quando lançaram aquele tarô Vertigo, ele é o louco, né, o Constantine, que é a primeira carta, é aquele potencial a ser explorado, a coisa bruta, selvagem, sem nenhum refinamento, né? O começo é capaz de fazer tudo sem saber o que faz, dança na beira do precipício, e é uma definição muito mais fiel do Constantine do que a Roda da Fortuna, eu acho, né? A terceira carta aqui é a Imperatriz, que seria também o 14º caminho da Árvore da Vida, aí sim, bem mais relacionado, porque a Imperatriz aqui tá pegando só aquele aspecto da Rose, né? Feminino e masculino. Mas, se você for pelo tarô, né, relacionando com a carta, é engraçado que ele, Zalete, né, que é o caminho, 14º caminho, significa porta ou portal, né? No sentido que separa dois mundos. Você vê que aí é bem relacionado com a terceira edição, cara. Né? O fato do Doutor Oculto levar o Tim pro mundo das fadas, para as outras realidades, né? Você vê então que realmente, assim, numa primeira leitura se relaciona só com a Rose, mas você vê que teve um estudo um pouquinho mais profundo, né? E o engraçado, a última carta é a Justiça, né? Que é a 8ª carta do tarô, né? Que é a Justiça, né? É uma mulher. Também, realmente, assim, num primeiro momento você relaciona com a rigidez do misterio, né? E você se aprofundar mais ainda e relacionar com a Cabala, seria a Lamed, né? O 22º caminho. Aí sim, Lamed significa aquela vara do pastor, né? Ou aguilhão, né? Uma ferramenta de punição, né? Que você acaba vendo que relaciona bastante com o personagem, cara. Então, é isso que eu falo, assim, o Gaiman fez um negócio assim bem refinado, que permite várias interpretações, vários níveis de leitura, que se você se aprofundar, você consegue entender, né? E eu acho que é isso toda a graça, porque ele contou uma história em quadrinhos sobre personagens antigos da DC, dando uma roupagem, vamos falar assim, alegórica de um estudo mesmo, né? Misticismo, assim, que, cara, eu acho isso demais, cara. Como a gente falou, talvez a edição mais divertida, que se você não entende ou você não quer ir atrás de entender melhor esse jogo de tarô, você vai continuar achando a história muito divertida e assim, isso é só para complementar, né? É claro que vai enriquecer muito mais a tua leitura, mas caso você não queira ir atrás e queira passar direto, também não vai te prejudicar, né? Não é algo essencial, é algo só que vai enriquecer cada vez mais, né? E o fato dele ir e voltar e ele apresentar, por exemplo, alguns personagens mais de uma vez na mesma edição ou em outras edições, por exemplo, presença constante nessa segunda edição é o desafiador, né? E ele nunca aparece naquela forma personagem dos quadrinhos que a gente conhece. Ele sempre aparece encarnado, assim, né? Possuindo as pessoas. Cara, eu acho isso genial, assim, a participação do Boston Brand, né? Que depois também se repete no caso do Senhor Destino, né? É muito legal, cara. Muito legal, é. Tem uma fala do Boston Brand, né? O desafiador, que eu gosto pra caramba. Que o New Game, ele vincula a existência dele, né? Pós-vida, a morte dele, né? Aí ele diz a Tim que ele deveria agradecer a ela. Aí ela tá em negrito, né? Por ter ele mantido aqui depois que o apagaram. Aí ele sugere que sua condição é uma cortesia, né? Da Senhora Morte. Pelo menos eu entendi assim. Eu costumava ser um acrobata, um trapezista de circo. Até que uma noite, durante o show, eu não sei quem fez ou porquê, ele tinha um gancho na mão. Eu nem preparei os papéis. Você é Boston Brand. Se apresentava com o nome de homem morto no circo Haley. Você lembra? Eu tenho trabalhado no seu caso e vou encontrar o seu assassino. para a terceira edição, no livro 3, A Terra do Crepúsculo de Verão, o Tim visita o outro lado, né? Que são outros mundos místicos e realidades onde a magia é o paradigma, com suas próprias regras e peculiaridades. O artista dessa edição aqui, como a gente já falou, é o Charles Vess, né? E, na minha opinião, é a melhor arte de toda a minissérie. Eu não conheço muito do Vess, assim, eu só sei que ele... acho que ele não se importa de estar sempre desenhando fadas e... Eu ia falar isso agora. E Goblin e essas coisas. Eu acho que ele curte mesmo. Eu acho que ele não sabe fazer mais nada na vida. Ele é americano. Que maldade. Mas ele gosta dessas coisas irlandesas e coisas lá da Inglaterra. Não, eu só acho que destoa, né, do restante, porque como é uma arte mais clássica, né, mais limpa, né, esse mais pintado, mais Dave McKean que não falei, meio que destoa das outras. Tudo bem que encaixa com a proposta, né, da história, né, ou se foi proposital ou não. É até mais claro, né, os tons de tinta que ele usa é um tom bem mais claro do que todos os outros artistas usam, né. E a história é um... Se você nunca leu Stardust, né, lê isso daí que é o resumo, né, até o começo é igual, né? Da portinha lá de atravessar o mundo. Então ele deu uma... aproveitou depois e fez o... melhorou, esticou, né? No Stardust. Mas é a mesma ideia, né? Mas a arte é muito foda, velho. Não tem o que falar mal, né? Isso encaixa direitinho com essa proposta, com o mundo ali representado. Até o Sandman, né? Lá no final, o Caim, o Abel, ficou muito bonito. Puta que pariu. O cara desenha muito. Aquela página dupla, né? Que tem também quando eles estão passando. Aquilo é uma coisa linda. Lá do mercado. É o mercado, né? Que ele bota em página dupla, todo aquele monte de seres que ele coloca ali miudinho. Porra, aquilo é muito foda, cara. Deu uma sincronicidade agora, tava rolando aqui um feed e apareceu. Fiz 67 anos de Charles Vess. Ele fez ontem, 10 de junho. Olha, é magia isso, é. Sincronicidade. É magia, cara. Mas assim, eu acho que... Não é tecnologia, é magia. Eu tenho a impressão que o Vess era o mais esperado da minissérie, né? Ou pelo menos um que o Gaiman queria encaixar de alguma forma, né? Nessa minissérie. Porque essa minissérie veio depois do Sandman 19, aquela Sonho de Noite de Verão, aquela história que ganhou prêmio, o outro Fantasy Award, uma história que eu acho que meio que deslanchou o Sandman pro mundo, né? E eles mantiveram colaborações depois, o Gaiman e o Vess. Então eu tenho a impressão que o Vess tinha que encaixar de alguma forma aí. Imagina, tinha muito leitor esperando essa edição. E ele usa traço, né? Apesar de ele pintar também, é diferente, ele destoa bastante dos caras porque ele faz, não sei se usa até nanquim ali, né? Mas mesmo assim é lindo a história e tem tudo a ver com o que ele gosta de desenhar em primeiro lugar e depois com manter essa linha que se quer manter na Livros da Magia, de apresentar o universos místicos da DC. E eu adoro esses negócios de enigma que tem nessas histórias de fadas, esse tipo de coisa. Sempre tem um enigma, você não pode fazer isso, aí o cara vai lá e faz, né? Cara, isso é muito bom. Aquele, no comecinho lá, né, o bichinho lá querendo roubá-lo, ou quer dizer, botar a culpa nele por um assalto pra ele ser seu servo, o cara lá que é o chefão lá do mercado. Porra, isso é muito bom, eu adoro esse como, e como o Gaiman também se solta nisso também, né? Não é só uma edição Charles Vess, é uma história também New Gaiman, né? Como ele, sabe, deita e rola. Até o próprio Morfeu lá no final não fica destoando do clima todo da história. Pô, e se você pensar, né, que ele tá desenhando o Goblin, do Duende, e essas coisas que pra mim são a coisa mais chata do universo. Eu me lembro daquelas lojinhas de Duende, sabe, que fez sucesso na época aqui no Brasil. E eu gosto da história, ele consegue fazer eu gostar de uma coisa que à primeira vista, assim, é um livro que eu não compraria. Se eu visse uma capa com uma coisa disso, não chegaria perto, mas a história... Ele brinca com os tropos, com os clichês desse universo e ainda consegue deixar uma história legal. No Livro da Magia, esse capítulo do Vess, pra mim, é muito bem resolvido. Não fala mal, não, porque tem um maconheiro aqui, tomador de chá, que gosta dessas porra aí de elfo. Alguém aqui tá vai se ofender. Tá enxergando um no colo agora, né? Abandone a forma humana, vilã. Erga-se o demônio Etrigan! Outra vez me chama o mestre da feitiçaria. Está começando a aparecer uma... Para de ficar rimando e arrebenta logo ele. Estraga prazeres. O guia do Tim nessa edição é o Doutor Oculto, né? O que você acha desse guia que uma hora é Doutor Oculto, outra hora é Doutora Oculta, Luigi? Cara, Richard, Occult e Rose, né? Eles, ora são tratados como irmãos, ora são um casal esquisito, né? É certo mesmo, e como você, a gente já disse, né? Ele é o Dr. Occulto, ele é cria do Jerry Siegel e Joe Shuster. Mas o Gaiman usa de um conceito psicanalítico, né? Pra trabalhar a abordagem desses dois, que é o Animus Anima, né? Que de forma bem redutora seria o fato de cada um ter dentro de si um lado feminino ou masculino, a depender do sexo, né? O caso de Richard e Rose é uma extrapolação disso, né? E a gente vê quando o Richard cruza o portão que limita, né, esses dois mundos, o mundano e o da fantasia, e a pessoa que aparece lá na Terra da Fantasia é a Rose, né? Eu acho que se a gente for pra gente atualizar isso, seria o que a gente vê no seriado Legion, né, da FX, né, com os personagens Carrie e Gary. Eu assino embaixo, cara, eu acho que é uma das minhas histórias favoritas desse livro da magia. Cara, pra mim é a melhor. Eu lembro quando eu li Pivetão, quando Abril lançou, eu gostava mais do Constantino. É o que mais pega, né? Porque é mais engraçado, é o jeito dele conduzir. Tanto que ele faz mais amizade com o Tim também, né? Como eu falei. Então, você meio que se identifica ali com o protagonista. Então, você também tem essa simpatia com o Constantino, né? E também ele em alguns momentos se mostra mais preocupado com o menino e tal. Mas agora, relendo, cara, essa terceira pra mim é a melhor disparada, assim, porque tá, tudo encaixou, sabe, tudo ali ficou certinho, o roteiro, o diálogo e a arte, tudo ficou certinho ali. Não, e aí, curioso, né, as sutilezas, né, do roteiro, né, porque quando você falou ainda agora do anãozinho que vai tentar roubar ele, né, aí eles entram na casinha dele e o administrador diz que ele tem direito a pegar alguma coisa como indenização, né, aí o Tim, ele pega tipo uma correntezinha, né, e um ovo, né. É, quem pega a corrente é a Yoyo, né, Yoyo, pega essa corrente e o Tim pega o ovo. Aí a Rose pega um espelho, né? E é interessante que esses três artigos, eles vão ser cruciais pro desenvolvimento da história, né? E, cara, é muito foda isso, velho. Pois é, e essa história, ela cita vários reinos místicos, né, do universo DC, como o Sonhar, que a gente já falou, Escatares, né, que é do Guerreiro, e o Mundo das Joias, da Ametista. O que você achou dessa apresentação desses reinos, ô Érico? Eu acho interessante que ele vai pro Sandman, né, ele consegue encaixar, o Gaiman consegue encaixar o universo que ele tá criando. Eu lembro vagamente, assim, desses coisas com os cartazes, eu lia isso lá na época de, como é que chamava? Heróis em Ação, da DC era Heróis em Ação. E coisas assim. Super Amigos, saía nisso aí. Mas é de passagem, né, que ele fala, se não me engano, da Ametista e dos cartazes. E... é uma páginazinha cada, só mostra lá, né? Sim, eu tava lembrando de umas coisas dessa edição, a cena que aparece a Titânia, a Rainha das Fadas, ela aparece junto com o Hamnet, que é o filho do Shakespeare. Não sei se vocês percebem isso, e é um detalhe, não tá nem comentado, só tá mostrado ali que ela aparece junto com um pajem, que é o mesmo filho do Shakespeare que aparece lá na Sonho de Noite de Verão, aquela edição do Sandman. Cara, não tem que ter pegado isso não, velho. Ela leva ele embora, não leva naquela história? Não fica muito claro se é isso. No mundo real, no nosso mundo, digamos assim, o Shakespeare perdeu mesmo um filho, né? Com 16 anos ou menos. O Gaiman faz essa brincadeira, no Sonho de Noite de Verão, que a Titânia levou ele naquela encenação lá da peça pras fadas, né? Pro Reino das Fadas. E aí ele aparece aqui no livro da magia, meio confirmando que sim, a Titânia levou ele, que levou o filho do Shakespeare. E é um detalhe, assim, tão pequeno, mas se você capta isso, eu só captei com as annotations, claro. Nossa, fica tão rico, né, a história, fica tão interessante essa encaixar mais esse detalhezinho. Cara, as metáforas dessa edição são foda, velho, porque em alguns momentos, né, alguns trechos, você percebe que esse mundo da fantasia, essa terra da fantasia, pode estar num abrir de um livro, né, assim, o Gaiman deixa isso claro, assim, né, até tem uma hora que a Titânia fala, né. Desejas ver os reinos distantes? Pois bem, mas antes saibas, os lugares que irás visitar, os lugares que verás, não existem. Pois são apenas dois os mundos que existem. O teu, que é o mundo real, e outros mundos de fantasia. Mundos como este são mundos da imaginação humana. A realidade deles ou a ausência da mesma não importa. O que importa é que estão onde estão. Estes mundos fornecem uma alternativa, um escape, uma ameaça. Fornecem um sonho e poder e refúgio e dor. São eles que dão sentido ao teu mundo. Eles não existem e, portanto, são tudo o que importa. Entendes? O Gaiman costura toda hora Sandman no Livros da Magia. Tem essa passagem que o Érico falou, tem aquela na primeira edição, que é o Vingador Fantasma falando, fim da magia e do começo da Idade da Razão, que é relacionado com aquela história, com a conversa do Morpheus com a Titânia. E nessa terceira edição, tem aquela página que é o Inferno, né, que aparece o Etrigan, que é um desbunde, a página é linda, maravilhosa. E ele tá falando a respeito do dízimo, e relaciona com aquela história, Estação das Brumas, onde as fadas tinham que dar uma porcentagem dos melhores filhos lá de Faerie, né, da Terra das Fadas, pro inferno. Então você vê que é em duas linhas, né, num quadrinho só, num recordatório só, ele já fala... Ele amarra uma história com a outra, né? Claro, é o mesmo autor fazendo, mas que fica interessante, fica coerente. Depois que você lê Livros da Magia, você vê uma coesão no universo místico da DC, né? Que é muito legal, assim, que qualquer coisa que saia um pouco disso... Foi assim, durante muitos anos, o Livros da Magia foi a linha guia dos autores, durante muitos anos. Tanto é que a continuação da história do Tim Hunter... depois na série regular, é baseado simplesmente numa frase que a Titânia fala pra ele, vai em paz, meu filho, alguma coisa ela fala assim, chamando ele de forma carinhosa de filho. E depois os autores começam a extrapolar em cima disso, dizendo que ela era realmente a mãe do Tim Hunter, né? Se funcionou ou não, já não sei, porque eu não li essa parte do Livros da Magia. Mas foi durante muito tempo, cara, a linha guia, né? Que é muito legal isso, é história forte mesmo, que criou todos os parâmetros para os outros autores trabalharem. Às vezes meu trabalho não me dá a menor satisfação. É duro ver pessoas bonitas e talentosas jogar a vida fora por nada. Mas esta é uma cidade onde fama e fortuna facilmente trazem o pior das pessoas à tona. E quando isso acontece, eu estou aqui para vingar. Esse é meu segredo. Eu sou o Spectre. Aí a gente chega finalmente na última edição da Mini, Caminho para Lugar Nenhum, e quem conduz o Tim Hunter é o Misterio, que desde o início ele tá reticente com essa história de guiar o Tim, né? Ele leva o Tim para um possível futuro, e nesse futuro o garoto abraça a magia e vai pro lado sombrio dela. Mas esse é um destino gravado em pedra, ou os temores do Misterio é que conduzem ele para esse futuro sombrio, né? E essa última parte é desenhada pelo Paul Johnson, né, Regi? Cara, o Paul Johnson aí dos quatro, vamos dizer assim, é o que eu menos gosto, não que ele seja ruim, né? E ele é, assim, menos notório aí dos quatro, né? Tanto é que... Ele é ruim, sim. É, e ele não... Boa, Érico. Resumiu pra mim. Não, tanto é que depois ele largou a profissão. Ele virou, sabe, quiroprático, assim, acupuntura. Ele foi pro lugar, sabe? Ele falou, vou usar os lápis pra espetar as pessoas, não pra desenhar, cara. Porque ele abandonou a profissão, cara. E assim, não é de todo ruim. A arte dele parece uma colagem, é uma arte suja, assim, não é? Ela é legal, tá? Ela é legal, ela combina com... Ela não é um ponto destoante, né? Fora da minissérie, né? Mas é o Ringo Starr aqui do... Né? É o mais fraquinho, né, meu? É o mascote. A diferença é que o Ringo Starr sabia tocar bateria, né? Só isso que muda. Não, e tá vivo até hoje, né, meu? Ele pode falar, eu não sou talentoso, meu, mas quem vai receber os royalties até o fim sou eu, né? Não é? O resto se foda. Mas a página dele, cara, que aparece o Darkseid e o Mordru, é linda, cara. Eu acho linda. Linda, uma página dupla. Pega aquele sorrisinho sinistro que é característico do Giffen, que você vê muito naquela minissérie que a gente falou do Senhor Destino. Cara, eu acho lindo, lindo, lindo. Aqui ele realmente foi pra cultura porque quis, meu. Com essa página ele hoje tava ganhando bem a vida aí. Sendo um capista, pelo menos. Porque a página é maravilhosa, cara. Eu tô olhando aqui agora, eu fui muito malvado falando que ia começar. Realmente é legal. Não, mas até o cara ruim acerta de vez em quando, né? E o guia, que desde o início é o mais relutante com essa história de acompanhar o Tim, que pra ele deveria ter matado logo no início, o Dãozinho, o Misterio. Bicho, o Misterio, além de ser o mais recente, né? Ele foi criado ali nos anos 80. Ele é o mais porre, né? É um chato do caralho, né? Um cego amargurado, né? Teve uma infância merda. O pai dele lascou com ele na infância. E aí ele ficou aquele amarguradão, velho, chato pra porra. Que apesar de ter esse clima meio a máquina do tempo, né? Do H.G. Wells, que você avançar muito no futuro, bastante, assim, dar altos saltos no futuro. E as coisas mudar bem lá na frente. Ele, na verdade, queria levar o Tim pra bem longe pra matá-lo, né? Porque ele sempre que achou, desde o começo, ele queria... Deixou claro que ele devia morrer, que não devia sobreviver. E é um bostão, né? Tanto que no final, ele se fode, tem que voltar a pé, né? O cara tá no fim dos tempos e tem que, sei lá, 1 bilhão de anos na frente e tem que voltar caminhando de lá pra largar de ser otário, né? E, cara, se a gente vê lá no comecinho, né, quando cada um vai dizer o que vai fazer, né, com o Tim, ele já diz, eu vou mostrar ele o fim. Quer dizer, o fim era ele mesmo, ele matar ele, né, o Tim, né. E o cara, como você bem disse, ele é sacana mesmo, né, porque ele fica mostrando os piores futuros, seria responsável pela destruição da magia, né, mas existiam vários outros futuros que ele seria um benfeitor, a mesma magia, né. E tem uma passagem, é na página 158, primeiro quadrinho, eu acho que o Bill Willian usou 15 anos do futuro do presente que ele tava, né? Aí, no caso, esses 15 anos seria exatamente o que foi o Espírito de Vingança, né? Que foi escrito pelo Bill Irham, que mostra que o Spectre, acho que ele fica sob o poder do Eclipse, né? E ele até cita aqui o Eclipse também. Aí tem o Capitão Marvel aqui também, né, nesse quadrinho. Eu acho que o Bill Willian, de certa forma, ele olhou para esse quadrinho e fez essa minissérie, né? Que deu origem ao Pacto das Sombras depois, né? Cara, nesses quadrinhos aparece um monte de personagem, assim. Personagens que já tinham aparecido, né? Que nem a Zatanna volta, o Etrigan volta, né? Mas aparecem outros, assim, que você vê a inspiração do Gaiman de onde vem, né? Aparece no primeiro quadrinho de que o Tim tá indo pro futuro, aparece o Rei Macaco, do Arco do Monstro do Pântano. Puta, um personagem super obscuro, né? Não é nem um personagem. Acho que é a criação do Alan Moore mesmo. Aparecia nas primeiras histórias da saga do Monstro do Pântano, né? E depois, mais pra frente, aparece a Tefé Holland, né? Que é a filha do Monstro do Pântano, que depois ela foi aparecer na série regular do Monstro, né, cara? Que, assim, é muito legal. Hoje, eu fiz uma leitura diferente desse evento. Eu achei que ele poderia casar muito bem com Kingdom Come, por exemplo, assim, sabe? O Reino do Amanhã. Eu acho muito legal se tivessem aproveitado isso. Acho bacana pra caramba, assim, esse começo. E é assim, dos quatro personagens, hoje você olha em retrospecto, você vê que tem três personagens legal, né? O Vingador é muito bacana, né? Mesmo ele sendo isentão, ele é bacana, porque você acha que ele é isento, porque ele é super poderoso. O Constantine, que é o mais humano de todos, né? O Doutor Oculto, que é bem legal, né? Assim, é um personagem bem legal. Que, curiosamente, eu não sei porque o Gaiman não usou aquele amuleto dele, né? Que é um amuleto que ele tem, assim, que é característico dele. Não aparece nos livros da magia. E o Misterio, que era o personagem que apareceu do nada, que ele colocou mesmo pra melar, pra ser o antagonista. Que, assim, por isso que eu não tenho tanta simpatia, talvez, Luigi, pela Brigada dos Encapotados, porque eu acho que poderia ser um personagem mais cativante que o Misterio, que ele tá aí só pra, realmente, pra fazer, pra desandar o bolo. E você vai gostar menos ainda do que eu vou dizer. Eu queria que a Brigada dos Encapotados tivesse um roteiro do Brian Azzarello e arte do Eduardo Risso. Não desgostaria, não, muito pelo contrário, né? Eu sei que o Azzarello ia fazer ele o mais noir possível, assim, o mais urbano, que não sei se seria uma pegada adequada, mas seria uma leitura. E, cara, o Azzarello é competente demais, cara. E o Rizzo é um artista. Dãozinho discorda de você em relação à competência do Azzarello. Cara, mas ele leva muita pedrada pelo que ele fez em Hellblazer. Muito mesmo, cara. E eu acho muito injusto, sabe? Mas acho que tentou fazer uma proposta de Vingador Fantasma também. Acho que não rolou antes de 100 balas. Eu já ouvi essa história. Eu não conhecia essa história. É que ele tentou muito tempo entrar na Vertigo com alguma coisa mística, sobrenatural, assim, até que disseram pra ele, não, cara, faz o que tu quer. Aí ele fez sem balas. Uma coisa que eu tava lembrando agora, vocês falando aí tão mal do Mysterio, e eu também nem sabia do personagem antes, nunca vi nada depois, né, mas tem uma curiosidade com ele, que foi o primeiro derivado do Livros da Magia, logo após o fim da minissérie, foi uma minissérie do Mysterio. Saiu lá em 91, lá nos Estados Unidos, nunca foi republicado, nunca saiu no Brasil, acho que nunca saiu em nenhum outro lugar do mundo, e eu acho que a DC nega que isso existe. Eu li essa minissérie, Érico. É horrível. Olha só. Eu li essa minissérie, mostrando ele voltando pra o presente, né? Tem a participação da morte, assim, mas, cara, é horrível essa minissérie. Não vale muita leitura, não. O Tinnater aparece. Eu não lembro direito, mas acho que ele aparece. Mesmo tô vendo umas capas aqui, ele aparece. Castigo mesmo, cara. É o que fizeram agora com o Mysterio. Eu tava procurando os personagens, aplicações recentes dele, e o Mysterio, ele tá naquela Mystic U, né? Universidade Mística, vamos falar assim, que mostra a Zatanna como adolescente, o filho do Felix Faust, né? Como se fosse, vamos falar, Hogwarts, vai, né, meu? Assim, escola de magia. Mysterio é um dos professores, cara. Que judiação, cara. Nem ele não merecia um fim tão ruim assim, meu. Tão escroto, cara. É uma história tão ralinha, cara. Tão, assim, pegar um público específico do Harry Potter, assim, cara. Que é assim, puta, cara. Como... Que errado, meu, que a DC anda fazendo ultimamente, cara. Muito ruim, cara. Muito. Acho que eu li duas edições e é deplorável, cara. Não é nem ruim, é deplorável, cara. E as capas são bem bonitinhas, né? São do Julian Totino Tedesco, né? Não é ele que fez aquele Pecado Original, as capas? É, ele fez algumas capas. É, cara, ele é bom pra caramba, meu. Muito bom. Muito bom, mas também não merecia estar em Mystic... O cara deve estar pagando algum karma aí, meu, porque não é possível. As contas não param, né, meu amigo? Não, isso é karma, cara. Ele é misterioso. Não é possível, cara. Lembra que você disse que mágica não era uma ciência exata? Pois é, tem mais um problema. E com esse feitiço, meu pai se superou. Tem um monstro no final da história. Uma das premissas do Livros da Magia é que o Tim Hunter, ele tem que escolher, né, se ele quer seguir o caminho da magia ou não. E é falado pra ele que caso ele não queira seguir o caminho da magia, ele queira seguir o caminho da razão, a magia não vai existir pra ele. E aí, no final, o Tim rejeita, né, o mundo mágico, mas aí é que tá a pegadinha, né? Ele já havia se decidido, já havia tomado a decisão dele lá no início da minissérie. O que você achou dessa trapaça do que o Gaiman colocou na série, o Érico? Por que trapaça? que dá a entender de que ele ainda tinha alguma escolha ali, né? não sei se interpretei assim, eu acho que... Fiquei aberto pra mim. É, tem essa história, né? Porque, na verdade, ele já se decidiu quando ele resolveu acompanhar eles, né? Então, foi ali que ele tomou a decisão dele. Então, na verdade, o livre-arbítrio dele terminou ali, né? Eu acho que deixou aberto. O Gaiman não teve interesse em seguir com isso, né? Não sei se tinha a possibilidade de ele seguir com a história do Tim Hunter, seguir com o Tim Hunter em uma série ou onde quer que fosse. Eu acho que ele deixou fechado ali pra dizer, olha, esse personagem aqui conheceu todo o universo místico da DC, a função da série tá cumprida, agora o que vai ser dele vai pra tua imaginação, leitor. Então, não sei se teve passada de perna, né, alguma coisa, ficou em aberto pra... Até pro leitor decidir se acredita nisso aqui ou não, né? Se acredita em toda essa jornada ou não. Até porque tem vários pontos, né, vocês mesmos mencionaram várias vezes, né, tem vários pontos em que ele deixa pro Tim e pro leitor acreditar ou não se aquilo tá acontecendo, se aquilo é verdade, se aquilo é elucubração, se aquilo é miragem, se é ou não verdade. Então, magia é questão de você acreditar. Eu acho que esse final, eu gostei muito também, deixa mais um convite pra você reler o gibi, e assim que você terminar, você já volta e relê tudo de novo, porque você, sei lá, desenvolver como foi feito pra DC depois, né? É mais essa instigação pra você reler a obra imediatamente quando ela termina, pra você ficar repensando essas coisas, do que ele joga ali, né? Da magia existir, de você acreditar na magia ou não. Sabe aquela coisa assim que ficou na minha cabeça? Acho que o Érico e o Dão também são na área de pesquisa, a gente vê assim a necessidade recorrente da ciência, assim, procurar definir, né, os conceitos conceituar, dizer o que é, o que estuda. Sobretudo nas ciências humanas, né? Assim, por exemplo, o que é a literatura, o que é a psicologia. Eu achei bem interessante nessa minissérie. Em todos os capítulos, ele procura um conceito do que é magia, né? E assim, geralmente todos os personagens assim, dizem algo bem depreciativo sobre o que é magia, né? Geralmente diz pra ele evitar. Tem um juízo bem negativo do que é magia, porque pagaram um preço alto por ela, né? Por outro lado, tem um trecho no capítulo 2, quando Zatanna e Tim vão ao bar Bewitched, e Tim é apresentado a um feiticeiro chamado Tanark. Aí Zatanna pede pra ele falar pra Tim sobre magia negra. Aí o que ele diz subverte completamente o que o leigo geralmente pensa sobre necromancia. Não existe magia negra, é uma mera derivação semântica. Pois veja, magia negra é uma tradução da palavra nigromancia. E nigromancia é meramente uma corruptela de necromancia, a magia dos mortos. Não há magia negra contra a magia branca, tendo a considerar em termos de magia viva versus magia morta, mas permanece sendo um dualismo simplista. Além do mais, a magia mesmo, a magia negra, não é satanismo. Embora eu já tenha lidado com um e outro diabrete. A magia é poder, é enxergar entre as sombras e ver o mundo real. Tem um amigo que ele sempre fala que humanas são as únicas ciências que no vestibular, qualquer programa de vestibular que você pegar do Brasil, os primeiros pontos de história, geografia, acho que até literatura também, sociologia, filosofia, coloca lá, né? O que é, né? É o único. Matemática não tem, física não tem, química, as exatas e as biológicas já começam nos assuntos. As humanas têm que explicar, tem que explicar para o moleque lá do ensino médio o que é história, o que é geografia, para depois entrar lá em pré-história, em Egito, né? Se fuder, porra. É exatamente o cerne dessa minissérie, né? Porque ele, não, em momento algum ele dá uma definição correta, assim, olha, essa magia é isso aqui, acabou-se. Tem várias definições para qualquer pessoa, né? É do mesmo jeito que é nessas ciências humanas, né? Cada um forma seu próprio conceito, né? Vou falar a impressão que eu tive, né? Gaiman, ele se baseou muito naquela lei hermética que eu falei de polaridade. Tudo que tem de positivo tem de negativo, tudo que tem um espelho do outro, eu acho que ele se baseou demais nisso, cara. Então é assim, quando a gente fala, que nem a gente falou aí, de humanas ou de exatas, ou de racionalidade, ou de crença, ou então, por exemplo, no caso do Tim Hunter, que ele tinha uma escolha para fazer, ou acreditar na magia ou não. Não, ele não tem, assim como ninguém tem. Você não compra uma calculadora, cara, falando assim, olha, eu só quero que minha calculadora só faça conta demais, cara, porque negativo, subtração para mim é muito deprimente, tirar, ter uma conotação negativa, não existe isso, cara, né? Você não compra calculadora assim, você precisa das na verdade você precisa das quatro operações, né, cara? Você não precisa só de soma, né? Você não precisa só do aspecto positivo, você precisa também do aspecto negativo, nem que seja para você subtrair tristeza, subtrair, sei lá, dor, né? Então, assim, é tudo muito relativo. E eu acho que é isso que ele quis passar, que o Tim Hunter, ele não tinha escolha, porque ele não precisava escolher. As duas coisas estão acessíveis para ele. Ou ele vai ser uma pessoa que não se pega nesses pontos, ou ele vai ser um cara que gosta de explorar, né, a magia, o outro lado, aquele algo mais, né, que eu acho isso assim, encantador para a história. Eu acho que ele acertou em cheio nisso, né, e realmente ele foi brincando durante todo o tempo esses aspectos aí de polaridade, de positivo, de negativo, de crença e razão. E eu acho assim, ó, eu já vou estar com uma filosofia aí de boteco, mas é culpa da hora, mas vamos lá, né. E olha que nem o bebeu, né. Eu acho que não. Não, só tô tomando remédio. Só pode culpar os remédios. É. Mas eu acho que hoje em dia, cara, a pessoa fala assim, graças a Deus que eu sou ateu, né, meu? Assim, a pessoa tá botando muita fé na ciência, quando na verdade o aspecto não teria que ser esse, né? Eu acho que pro cientista mesmo, em busca da verdade ou de uma verdade, ele precisa acreditar que ela é alcançável. E acreditar, você não tá trabalhando com certezas, com coisas absolutas, você tá trabalhando com variáveis, você tá trabalhando com fé, cara. Então a gente precisa disso no mundo. Não é tanto uma coisa só, como não é tanto outra. Tem muitas coisas que já foram explicadas e você não tem necessidade necessidade de achar que é um que o Trovão é um deus, né, meu, brigando lá no céu, né? Mas eu acho que é válido, cara. As duas coisas são válidas. Então, cara, eu adoro essa minissérie. Eu acho que o que o Gaiman fez em 4 edições é fantástico, né? A gente valoriza sempre Sandman, cara, mas em 4 edições aqui ele arrebentou, cara. Ele foi direto ao ponto e mandou a mensagem perfeita, assim, muito boa. Bom, depois dessa defesa apaixonada, regada a analgésicos, vamos para as nossas indicações. Eu suponho que possa ser libertador. Dar um salto de fé. Abrir mão do fardo da prova pela promessa de esperança. É preciso confiança para transformar a escuridão em luz. Mas aqueles que confiam arriscam depositar sua fé nas mãos erradas. Pois há aqueles que rezam por você e há aqueles que caçam você. E não importa o quanto você seja cuidadoso, às vezes, você simplesmente não percebe a diferença. Vamos começar agora com as nossas indicações. Vamos começar com o nosso convidado, né? Érico. Eu tenho 2 indicações, recomendações ligadas a Livros da Magia. A primeira é a própria Livros da Magia, que tá fora de catálogo, até onde eu consegui ver. Na Panini, acho que editou aquela vez, depois não reimprimiu. Acho que esgotou. Eu vi vendido a R$200 esses dias em uma loja. Então eu acho que devia estar em catálogo, devia estar disponível para novos leitores. Eu acho que é um quadrinho para ser lido e relido, por redescoberto e descoberto a todo momento. Por tudo que a gente falou aqui, né, no podcast. E a segunda recomendação é a própria série mensal do Livros da Magia. Saiu um pedaço aqui no Brasil, lá na época da Vértigo, da Abril, depois um pouquinho nas outras editoras. E é uma coisa que eu acompanhei por algum tempo, assim, acho que durante um ano eu acompanhei a edição americana. Uma das poucas coisas que eu comprava naquele flop americano. E eu achava fantástico, eu achava excelente. Não é do mesmo nível da história do Gaiman, tá? Tem que confessar que não é, mas o personagem do Tim Hunter foi muito bem trabalhado naquele tempo lá com o John Ney. Nunca falo direito o nome dele, se é John Iber ou John Reiniber. Mas é um autor que depois não fez muita coisa também, acabou fazendo só isso, mas ele era muito bom. Ele fez o Capitão América, né? Que é, ali pós 11 de setembro, que o pessoal elogia um bocado, saiu aqui pela Panini e depois acho até que merecia uma republicação e não saiu, que foi falado muito na época e depois o pessoal esqueceu dele, né? Sim, acho que foi legal pra época, não sei se sustenta tanto hoje, mas o Livros da Magia, a Vertigo americana tá reeditando agora, pela primeira vez eles estão fazendo a série em encadernados mais grossinhos, porque vai sair uma versão nova, Livros da Magia lá, uma nova série, e eles estão reeditando essa série do Niebuhr. Tô aqui do meu lado, é Niebuhr. E é engraçado, né? Agora que a a Panini tá começando a ter essa prática de deixar sempre algumas edições mais emblemáticas, tá sempre em catálogo, tá sempre reeditando, porque não era uma prática muito comum, né? Terminou, eles simplesmente deixavam pra lá. O Watchmen ficou muito tempo fora de catálogo, o Cavaleiro das Trevas também. Agora é que eles estão, vira e mexe, estão lançando edições novas, né? Sim, sim. Depende muito do que a Matriz faz, né? A Vertigo Americana faz. E se tem lá, se já é um indicativo que pode sair aqui, né? É que já passa por uma peneira, mas se Invisíveis saiu aqui, eu acho que tem muita coisa que pode sair. Livros da Magia, eu acho que devia se encaixar, devia entrar aí nesse pacote. A Livros da Magia, a série mensal, né? Não só a minissérie, que também precisa de reedição. Dãozinho, vai para suas indicações. Bom, eu só tenho uma. É uma indicação meio Reginaldo, que é uma coisa anterior toda essa modinha aí, que é o filme de 1985, dirigido pelo gênio Richard Donner, que é o Feitiço de Áquila, né? Tem tudo isso daí que a gente falou hoje, só que bem representado no cinema, né? E só tem monstro lá, né? Tá lá Michelle Pfeiffer, o Ruth Hall, até o Matt Broderick tá bem lá, porra toda, então não tem erro não, né? Não sei, não tem no Netflix, eu acho, você tem que achar aí por meios escusos, mas é um filmaço ainda hoje. Até os efeitos não fazem feio, não, sabe? E é bem anterior toda essa modinha aí que tem hoje. Luigi, suas indicações. Eu queria indicar, na verdade é uma sequência de histórias, né? Mas eu queria pensar só uma. Essa sequência de histórias saiu na finada revista Dimensão DC Lanterna Verde, do número 21 a 23 e número 31 ao 35. E as edições originais são The Brave and the Bold, número 27 a 35. Elas foram escritas por J. Michael Straczynski e a maioria com arte do Jesus 6, mas a que eu queria destacar é The Brave and the Bold número 30, que saiu na Dimensão DC Lanterna Verde número 23 da Panini. O team-up dessa edição é um dueto entre Hal Jordan e Kent Nelson, né? Ou então o Senhor Destino, né? Cara, eu gosto muito da premissa dessa série, eu sempre gostei. Eu acho que ela é um pouco subestimada, porque eu acho que poderia render muito boas histórias, assim, e até o título, assim, que acompanha a história, Histórias de Ontem, Hoje e Amanhã. Eu acho que você pode dar para um autor, assim, ele brincar com cronologias, soltar a mão, sabe? Atualmente, nos Estados Unidos, está sendo publicada uma minissérie desse The Brave and the Bold, do Batman com a Mulher Maravilha, que é do Lion Sharp. Mas, assim, essa história que eu queria indicar, considero não apenas a melhor dessa sequência, mas provavelmente uma das melhores histórias de super-heróis já escritas pelo Straczynski. E é interessante que a narrativa ela se aproveita de uma deixa que ficou em banho-maria desde 87, do desfecho do primeiro arco de histórias da Liguinha, que é na edição número 7, Giffen, The Matters e Maguire. Aí o team-up aqui, em foco, ocorre quando o Hal Jordan ele se vê acuado em um planeta sem vida, mas ele subestima seu sistema defensivo e ele esgota praticamente toda a carga do anel energético. E só o Kent Nelson, né, o Senhor Destino, poderia ajudá-lo. Mas a pegadinha, Kent Nelson, assim, ele já havia morrido há muitos anos. Aí tem um quê de genialidade em Straczynski, que é nessa edição 7 da Liguinha, o Senhor Destino desaparece num piscar de olhos, sabe? E volta na mesma página. E é nesse piscar de olhos que o Senhor Destino ajuda o Hall no futuro. Cara, eu gosto muito dessa história. Eu recomendo, se você procura, pelo menos essa edição. É bem bacana, bem gostosa de ler. E depois você faz essa curiosidade e olha, assim, a Liguinha, a edição número 7, sabe? Essa costura que o Straczynski faz. É essa a minha indicação. Vou dar uma roubada, uma indicação até meio preguiçosa, confesso, mas farei mesmo assim, talvez seja o adiantar da hora. Queria indicar Fábulas, do Bill Willingham. A Panini publicou aqui no Brasil, ela já publicou a série completa, né? Foram 22 volumes em capa cartonada. E agora a Panini está republicando em edições de luxo, né? Em capa dura, com, se eu não me engano, vão ser 11 volumes, ou 11 ou 12 volumes. Muita gente diz que a série perdeu o fôlego do meio para o final, principalmente depois que foi revelado quem era o adversário, né? Eu até concordo, as histórias deram uma caída, mas assim, talvez tenha sido uma das últimas séries longevas da Vertigo, né, da antiga Vertigo, e agora a gente tá em mais uma retomada do selo Vertigo lá nos Estados Unidos, né, vamos ver se ele consegue retomar a glória de antigamente, né, que teve, que hoje em dia todo mundo fala que a verdadeira Vertigo a gente encontra na Image, né? Vamos ver se a DC consegue retomar isso. E a minha indicação é essa série Fábulas. Regi, sua indicação. Bom, eu vou indicar um livro, ao invés de um quadrinho, mas a intenção é boa, porque o livro é muito bom, né? É a série Os Magos, do Lev Grossman. É bem legal, cara. Tudo que eu falei de mal de Mystic U, né? Que é chupinhado de Harry Potter, o Lev Grossman, ele fez a mesma coisa. Ele quis contar sobre uma universidade, porque eles são um pouquinho mais velhos, mística, né, de magia, né? Mas, cara, o cara é totalmente politicamente incorreto, assim. Então, na graduação dos alunos, cada um ganha um demônio e é possuído por um demônio, então é bem louco, assim, né, tem muita, assim, hormônio, assim, e sexo, e bebida, é tudo que Harry Potter não é, cara, é assim, sabe, assim, e é bem legal, cara, que ele distorce alguns conceitos, assim, por exemplo, Nárnia, que é todo docinho, assim, né, meu, o leão não tem pinto em Nárnia, assim, é um negócio, né, cara... É um negócio, assim, puritano, né, meu? E a Nárnia que esse autor cria é uma Nárnia suja, pesada. É bem legal, cara, assim. Saiu até uma série de TV inspirada nos livros, mas, é assim, a gente precisa de ouvinte, então não vou falar que a série é uma bosta, mas, é assim... Então vai que alguém gosta de ouvir a gente perde um dos poucos ouvintes. Então, não vou falar que é uma bosta, né, cara? Mas... O livro, os dois livros que saíram, acho que vai sair um terceiro agora, é fantástico, assim, muito legal, divertido, fácil de ler, dosa bem, assim, as histórias, e é bem legal, cara, assim, né? E nem precisaria ser dica, mas como que tá pra sair, que é The Magic Order, né? Que é a nova série do Miller junto com o Coipel, né, fazendo já pelo selo Netflix, né, série de quadrinhos, né, meu, mas apadrinhado pela Netflix, e, cara, isso deve ser demais, cara, porque não que eu ache o Miller essa maravilha, mas o Coipel eu acho essa maravilha sim, cara, e qualquer coisa que o Coipel fizer, meu, assim, vai ser boa demais, então, e tá pra sair agora, quem quiser conhecer alguma coisa do tema, né, e pegar pelo ineditismo, eu tenho certeza que pelo menos visualmente vai ser lindo, cara, né, e eu acho que a Netflix também não ia soltar qualquer coisa, vai ser legal sim. Bom, é isso, Érico, a gente quer agradecer tua presença, ter aceito o nosso convite, já faz o teu jabá aí, a gente até brinca que a gente quando traz um convidado aqui, a gente pede para ele fazer o jabá, mas na verdade a gente quer que o convidado faça o jabá da gente nas redes sociais dele, a gente fica brincando que quem tá precisando de jabá é a gente, não é o convidado, mas faz aí o teu jabá, onde é que os nossos ouvintes podem te encontrar, no que você anda trabalhando hoje em dia, que você pode falar pra gente. Eu que agradeço o convite, muito legal conversar sobre essa série que eu gosto, aprendi também bastante coisa aqui ouvindo de vocês. Bom, eu sou principalmente tradutor de quadrinhos, tenho um site, o ericoassis.com.br, onde eu registro lá o que eu tenho traduzido e dá algumas noções assim, de que eu tô vai sair ainda de coisa que eu tô traduzindo, tem coisa que eu traduzo hoje que saem daqui a um ano, né? Inclusive, acabei de traduzir uma coisa do Gaiman agora que tem uma ligação bem pequenininha, assim, com o livro da magia, mas foi divertido e foi outra sincronicidade aqui quando vocês me convidaram. E eu também escrevo algumas resenhas de quadrinhos pra Folha de São Paulo, de vez em quando sai alguma coisa, e estou ali pela internet, Érico Assis, no Twitter, principalmente, e é isso. Tô curioso para ver depois esse podcast editado. E eu vou, claro, certamente divulgar bastante. Olha aí, tá vendo? Conseguimos. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aos escroques de sempre. Dãozinho, Luigi, Regi. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima edição do Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Querem que eu desligue agora? Opa! Pensei que eu tinha caído. Não, não, vamos começar. Pode começar. Acho que já pegou os ruídos, tudo, já tinha tudo já, viu, Marcos? Oi, oi, tava no telefone, foi mal. Ah, ah, meu Deus do céu, são host de posta. A mulher ligando, tu acha que eu sou doido de não atender? Acho. Na sala. Quem gosta dele, do Tedesco, é o Dão. O Dão sempre, de vez em quando, fala desse desenhista. Ele gosta bastante dele. Sei nem quem é. Pô, tu já falou dele, ô cachorro. Não bota a palavra na minha boca. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br